Pode acontecer, o Euvídio foi mal o último jogo. Entendi. Às vezes o Cuta fala assim, olha, vamos fingir que você tá machucadinho, então eu vou botar o Zé. E Cuta? O treinador. Cuca. O que você acha desse time? Vovó. Ô, Mário, o que você acha desse time do Palmeiras? É um bom time, vai brigar pelo título? Ah, eu acho que sim, até pelo... A gente conversa muito sobre isso, né, pela... o elenco tem número, né? Tem muitos jogadores, esse é um campeonato que nós sabemos que quando você tem peças de reposição, você tem mais chance, machuca muita gente, cartões e tudo mais. Até porque tem momentos de ser um campeonato de duração muito longa, tem momentos que o técnico tem certas dúvidas. E quando você tem dúvidas e não tem o que botar, só é por lado só, né? Tem merda no banco, aí é fica difícil. Não dá, não dá. Mas ontem estava uma polêmica aqui, ou anteontem, uma polêmica aqui tem toda hora, desse Fabiano. Ai, o Fabiano. O que você acha dele, ô Marcelo? Olha, na Chapecoense ele começou como zagueiro, depois passou para a lateral direita. Agora, a Chapecoense é o Palmeiras, né? A responsabilidade é outra. É maior, né? É, muito maior. E nesse jogo aí o Cuca ficou com medo do lado esquerdo da defesa dele, fechou lá, botou o Luan e botou o Tietê, tirou o Egídio e deixou o lado direito com o Fabiano, entrega o Alisson. Aí o Alisson, que é uma bala de veloz, pega um zagueiro de lateral, deitou e rolou, né? E dessa polêmica, Mário, do Cristaldo, do Lucas Barros, o que você acha? O Lucas Barros é bom jogador? Esses caras são bons jogadores? Se vão embora, faz falta ou não? Eu mandava essas bostas todas embora. É ruim, Mário. O bicho só tem nego ruim. Ah, só lembrando que o Gabriel Jesuíno e o Fernando Prato foram convocados para a seleção sub-25, viu? É, eles devem ficar Jesuíno, fora. Meu. Devem ficar fora de seis jogos. Seis jogos do Palmeiras, tanto eles normal. Quanto também o Gabigol do Santos, né? Que também foi convocado, né, RG? Gabigol, Zeca. É, e o Zeca também e o Thiago Maia. Thiago Maia. É. Ah, cuida do quem seu time aí. Quem perdeu mais aí foi o Santos, hein? O Santos, não, sacanagem, o Santos e o Palmeiras. O Palmeiras perdeu também. O Santos perdeu. Ah, o Palmeiras perdeu bem mais sem o goleiro. O Santos perdeu o Praz e o Gabigol. E não, o Gabriel Jesus. O Santos é sacanagem. O Santos fica acabado com o time do Santos. Então, mas eu acho que é uma sacanagem continuar o Lula no campeonato se leva os caras. Tanto na principal quanto se a seleção brasileira for disputar medalha de ouro e prata, né? O Palmeiras e o Santos vão ficar... Seis jogos, né? Ou seja, são 18 pontos no Brasileirão, Mário. Pode mudar a cara do Palmeiras. O Palmeiras pega o Galo, viu? Muda tudo. O Palmeiras tem Atlético Mineiro, Botafogo... Deixa eu pegar aqui a coisa assim. Vitória da Conquista. E os dois primeiros do segundo turno, que são Atlético do Paraná e Ponte Preta. Ô, Mário, tudo é contra os clubes brasileiros. É janela, é calendário, é Olimpíada, é tudo. Olha aqui, ó. Eu só não entendo uma coisa, cara. Assim como os clubes lá no exterior negam as convocações, eles dão os jogadores a hora que eles querem. Neymar foi assim, nós podemos fazer o mesmo aqui também. Os clubes podem chegar e se negar. Tudo rabo preso, Mário. Rabo preso, né? Porra, velho. Imagina. É dose. Seis jogos. Atlético Mineiro, Botafogo, Chapecoense, Vitória. Aí acabou o turno. Aí vira o turno, tem Atlético do Paraná e Ponte Preta. Olha... Mas só me desculpa. Em relação que você falou rabo preso, não acho que é só rabo preso, não. Na Europa, o cara não precisa que o jogador dele venha aqui para se valorizar. Ele já tá lá. Aqui, o cara botou uma camisa amarelinha, o valor sobe ou não sobe, Mário? Sobe, o valor sobe, mas ainda o rabo preso é um pouquinho acima disso. Pode ter certeza. Também. Porque eu sou dirigente de um clube, como o Santos, por exemplo. Eu tenho jogadores importantes que podem fazer a diferença. Tanto fazem, porque voltaram e o time do Santos deu um salto. Muita gente dizia... E o Santos é um candidato ao rebaixamento até. Sim, todo ano, é o menos apostado. É uma coisa, mesmo. Todo ano, esses caras voltarem, o time foi pra cima. Então é a prova de que fazem falta. E o que você está falando, você deve se recordar aí que na seleção principal, o presidente do Santos foi lá, chiou, queria salário, queria não sei o quê. Agora, pianinho, e vou te dizer uma coisa, na minha época, quando eu jogava seleção brasileira, quem pagava os nossos salários... Era a CBS, sim. E acabou, e de uma forma arbitrária, eles jogaram pra cima do clube, é responsabilidade. Agora só joga pra dentro, né? Claro. E ainda devolve o cara machucado, se tiver que se machucar, perfeito. E por aí vai. Agora o sentimento, é só pra falar, do Fernando Prato ir pra seleção, é igual quando o seu filho vai trabalhar numa multinacional fora, sabe? Você fica feliz, você fala, ai que bonitinho, parabéns, mas dá um aperto no coração, viu? Antes de mudar para a próxima manchete, ô Azedão. Oi, boa noite. Você viu o Mário Sérgio jogar, mas ele não jogou no Santos. O Mário, eu sou muito fã do Mário. Evidentemente, o Mário e agradecer a oportunidade de conhecer ele. É, e é isso, cara. Mas ele jogou no Santos, Azedão. Aí ele não jogou no Santos. Eu não vou xingar aquele teu temperamento bravo. Vai dar uma porrada na cara. Pipoca pra ele. É um pipoqueiro. Você coloca aqui o maníaco do Parque no pipoca. Agora o Mário, é melhor não mexer com ele. Azedão. Aí eu falei, Mário. É evidente. Mas eu não sou santista, não. Aqui é jornalista. Azedão, o Mário zoava com os caras em campo, velho. É, ele tem que zoar. Hoje em dia quem faz isso é Gabigol, Lucas Lima, entendeu? A gente domina essa arte aí da zoeira. Ele é tão pipoqueiro que ele não acredita. Ele falou. Aquela história que o Marcelo deu uns tiros é mentira. É, isso aí não é verdade, mano. Dava mesmo. É mesmo? Naquela época era pesado. Eu tubi, hoje meu. Não, né, Mário? Hoje não, hoje eu não tenho mais força pra isso. Dá nem pra levantar o cano, mano. Acabou, né? Mas o... Não tá dando tiro nem em casa, né, mano? Nem em casa, né? A mulher pede de vez em quando os tiros, fala, não, não dá. O alvo tá aí, mas a bala não chega. Acabou a munição? Acabou a munição. É, aqueles tiros de pica-pau, né? A munição ficou úmida. A pólvora molhou. Já era. Molhou. Mas, ô Sombra, com relação ainda à convocação aí das Olimpíadas, o Fernando Praz, ele foi convocado também e vai desfalcar o Palmeiras. Mas na boa, cara, eu não vi isso daí com os olhos que a maior parte da mídia viu. Eu achei que isso daí pro Fernando Praz foi talvez aí um prêmio de consolação. Não pelo mérito do Fernando Praz em estar ali, eu acho que ele teria esse mérito de estar jogando as Olimpíadas também. Mas eu acho que o Fernando Praz hoje, ele tem potencial para ser o goleiro titular da seleção brasileira principal, e não olímpica, Domênico Gato. Deveria haver o oposto. Por exemplo, o Alisson, que tem 23 anos, está na Olimpíada, e o Fernando Praz está assumindo a titularidade da seleção brasileira principal. É, eu acho também é legal pro Fernando Praz, ele tá curtindo o momento, Domênico, mas eu achei que a CBF meio que deu uma medalha pro Fernando Praz e falou, tô, teu prêmio de consolação é esse, quando deveria ser o oposto. Depois, né, mano? Mas é que tá, Domênico, eu espero que o Tite reverta esse quadro, porque o Fernando Praz, ele não é que foi convocado, mesmo pra ser o terceiro goleiro, ele não foi ainda, ele não foi, é um absurdo. Hoje, Fernando Praz, na minha opinião, é o melhor goleiro do futebol brasileiro. Eu acho que ele, na prática, tá melhor que o Alisson. Sim, mas eu também concordo. Melhor. Deveria haver, talvez, aí uma alteração. O Alisson ser o goleiro titular da seleção brasileira olímpica e o Fernando Praz deveria ser o goleiro titular brasileiro. Da seleção Quando brasileira. Quando eu disse ontem que ele não perde nada pro Buffon, eu fui atacado aqui. Não, aí não sabe. Mas eu fui atacado. O que que ele pede pro Buffon? Não, exagera, não exagera. O que que ele pede pro Buffon? Ele é o Buffon brasileiro. Mas, talvez, assim, já no número de conquistas... Não, tudo bem, número de conquistas. De participação efetiva em conquistas. Não, tudo bem, mas, por exemplo, ele defende um time que é italiano. Ou não? O quê? O Praz. O Praz? Não, vocês também. São brasileiros. Mas é origem italiana. É italiano ainda? Origem italiana. É só pra italiano, Palmeiras. Não, pra os italianos. Os dois jogaram a Série B, o Buffon pelo Juventus. Siga meu raciocínio. O Praz pelo Palmeiras. Cala a boca você, ô trouxa. Siga meu raciocínio. Ele representa um time que teoricamente vem dos italianos e hoje é formado por brasileiros, certo? E o Buffon é da Itália, certo? O Buffon já foi pra... Ele não é da seleção, o Buffon? É, da o principal, também né? É. Não, mas da principal. Tá tudo igual, tudo igual. Mas ninguém chamou o Buffon pra Olimpíada, não. O Praz é um dos maiores goleiros da história do Brasil. Mário, não contraria. Fica quieto, Mário. Tô aqui com medo. Eu sei que você tá com vontade de ir pra... Fica quieto, Mário. Às vezes, assim, ele baba um pouco, dá a impressão que ele vai morder, mas não morde. Não contraria, Mário. Ele morde, sim. Vocês estão fazendo mau juízo na minha pessoa. Ai, ai, ai. Mau juízo. Esse é o Estádio 90. Vamos falar do Santos, Cláudio Azedão? As manchetes do Santos. Vamos falar do Santos. Que joga agora às 19h30, hein? E do Mário Sérgio que não jogou no Santos, viu, Azedão? Olha só, eu não quero violência aqui hoje. Eu vou ficar na minha. A manchete do Santos é a mesa de sempre, né? É uma manchete tranquila. Qual que é, Azedão? Esse bando de otário aí, os seus babaca! Convoca sua mãe pra seleção olímpica, seu que trouxa! Isso! Porra, mas... O Santos tem tudo pra ser campeão, ficou atrapalhando, convocando o Gabigol, Thiago Maia, o Zeca, RG. Sim. Eu tô revoltado, de verdade. É o que mais cedeu aí. Mas ô Mário, eu penso o seguinte, o Santos passou aí por um teste há pouco tempo com a seleção principal, perdeu alguns jogadores, conseguiu de alguma forma se manter e tá bem aí no brasileiro. Com a saída desses três, agora chegou a hora dos que o Santos contratou, os novos, mostrarem aqui vieram. Yuri, Copete e o Caju, que já tá ali, né, no esquema. Então, não sei, sincero e honestamente, se o Santos vai sentir muito. Porque são poucos jogos, né? São 6 jogos. Eu acho que com esses... E tem o Ricardo Oliveira voltando, talvez... Você viu também, né? O Ricardo Oliveira, ele tava meio que lá... Não sarava nunca, ele não tirava nunca a meia do pé. Aí chegou o menininho lá, o coitado lá do o pé rapado lá, 2 jogos, 2 gols, você viu que o cara já correu pro campo e foi dar uma treinada, né, velho? Então, de repente, acerta o time aí com essa... Sabe, esperar esse Copete jogar, esperar o Yuri, já mostrou que não é nenhum perna de pau, não é nenhum desequilíbrio, mas também não é nenhum bobinho. Eu acho que dá para segurar, assim, esses 3 jogos aí. Eu lamento só isso, porque você não sei se vocês concordam comigo, mas a carência técnica é uma realidade nossa aqui. Sim, os jogadores nossos estão jogando lá fora. Lógico. É, bem, é até óbvio o que eu estou falando. Mas se você tem um jogador como o Lucas Lima, não estou falando do Lucas Lima da seleção, é outra coisa. Ele não tem um time arrumado, é outra situação, ele não tem o mesmo prestígio que tem no Santos e tudo mais. Mas ele jogando aqui no Brasil, no Santos, no nosso futebol, ele é um jogador imprescindível. Então ele tem um peso muito grande, né? No Santos. Fazendo viu quanto São Paulo, né? É o melhor jogador do Brasil, mano? Ah, eu acho. É o melhor? Eu acho há muito tempo já, né? De hoje não. Eu acho que é um dos poucos, se não o único, que bota a bola embaixo do braço, como se dizia, né? Bota, chama. A responsabilidade também, esse tema aí também é chato. Né? Todo mundo tem, né, cara? O goleiro tem, o lateral tem, o meio... Tá... Lógico. Mas ele no vai, sentido de fazer a diferença... Pega a bola, bota embaixo do braço, como você bem observou, é o cara, e resolve, né? É o cara, exatamente. E o Dorival é bom técnico, Mário? Você gosta? Olha, eu não sei, não conheço o trabalho dele do dia a dia. Não conheço. É difícil você analisar o trabalho do técnico só pelos jogos. Você vê o time do Santos jogar, por exemplo, o Marquinhos Gabriel teve lá no nosso programa no Boa Noite Fox, e ele confidenciou dizendo que entre o Tite e o Dorival, o Tite era mais meticuloso com essa parte tática, que o Dorival deixava mais largadão. Mais relaxadão. Mais relaxadão, os caras jogavam mais à vontade. Acertou o time, deixa, né? Vai. Lá, é com vocês. Cada um, né? Do seu jeito, vai levando. Então, não me parece que o Dorival tem um ponto positivo nisso. Deixa os jogadores mais à vontade, jogadores habilidosos, como são os jogadores do Santos. Sim. Mas, por outro lado, chega um momento em que a tática ajuda. Claro. Pelo menos ela dá a organização necessária para o time evoluir, para ele ter sucesso. E se o Dorival não dá isso ao time, o time vai chegar um momento que vai precisar e não vai ter. É verdade. Já o outro Tite, não. Sobra a tática e muitas vezes até os caras abusam disso, tirando jogadores importantes e deixando ele praticamente na condição de refazer times em cima de times. Concordo. É horrível, né? Ô, Mário, antes de ir para a próxima aí, só fala a tua teoria aí. Explica a teoria para os caras aí, dos scouts aí. Posse de bola, você que curte isso. Eu respeito todo mundo, todos os profissionais da área. Eu, por exemplo, eu tive a condição de abolir, pelo menos quando fui técnico do Internacional, palestrante motivacional, que era um cara manjado pra cacete aí, trabalhou com o Luiz Felipe na seleção. Você deve saber quem é, eu nem me lembro o nome dele. Você lembra o nome dele? Você lembra, Sombra? Jaime Monjardim. Não, Casal, esse é da novela. Não, cara. Da novela, porra. Quis acrescentar, perdão. Eu nem gosto muito dele. Hein? Mas aí o cara vinha com um DVD, me passava antes da minha palestra, eu pegava o DVD e pedia para o meu auxiliar, porque eu ficava com o Data Show, o notebook, e ele ficava lá passando toda a parte tática, que era o que eu tinha feito a semana inteira. Repetia na palestra antes do jogo. E aí esse cara me mandava a porra do DVD todo dia. Eu, saco cheio, botava aquela merda lá, porra. Bora. Aí, rapaziada, chegou o DVD do homem aí. E eu ficava de costa, não via nada. E os caras vinham assistir. Aí quando o meu auxiliar falou assim, Mário, acabou. Eu falei, acabou a brincadeira, agora vamos falar sério. Vamos fazer merda, porra. E aí eu dava a minha palestra. Só então, do cara que não tinha zap. O que era DVD? Eram crianças de colo chorando na África. O que era? Pra mexer com a emoção das pessoas? Tipo, outro dia eu tive a maior decepção da minha vida, porque a gente admira o Guardiola, né? Todo mundo gosta do Guardiola. E lá atrás ele deu uma declaração dizendo que tinha posto um filme que motivou os jogadores para ganhar o título, O Gladiador. Se eu precisar ir pro palco uma mulher e tiver que ver o gladiador, pô, queima... eu vou brochar na hora. Ei, Mário, queima a mulher do cara, queima o filho do cara. Que desgraça, meu irmão. Mas e as posses de bola? Eu desprezo posse de bola, porque você faz o levantamento aí de posse de bola, ultimamente. todos os times que têm maior posse de bola 80, perdem. 80% de posse. O cara, o outro dá dois chutes. Dá dois chutes, 2-0. Aí tem um comentarista nosso lá, que a gente boa o PJ, que o cara pergunta, vem cá, aí os números, o Nilton tá lá no placar, ó. Aquilo é que vale. É, mas o culpado disso é o Barcelona. Mas, né? o Mário, começou tudo com a porra do tic-tac, não sei o quê. Mas a história, realmente, de posse de bola é uma puta bobagem, né? Porque você pode ter a bola e você não faz o gol. Não, sim, exato, como ele tá dizendo. Mas tem uma jogada, você é técnico, você pode dizer ou não. Estatisticamente falando, cobrança de escanteio tem uma margem de efetividade muito pequena. O que é melhor? É realmente cobrar o escanteio ou de repente chegar na linha de fundo e tentar sair jogando para proporcionar outro tipo de jogada? Você tem alternativas, né? Num segundo momento, você botar dois jogadores. Geralmente, quando você bota dois jogadores para bater um escanteio, o adversário já bota dois para evitar a jogadinha ensaiada. Uhum. Então, ele quer matar essa jogada. Então, é difícil você idealizar uma. Você pode, o homem que fica no rebote, você pode projetar esse homem ou no primeiro pau, no segundo pau, ou na marca do pênalti, que ele vai vir sem marcação, porque quem está marcando ele nessa posição não espera que ele tome esse tipo de atitude, ele espera que ele vai ficar lá esperando o rebote. Se ele se antecipa e se infiltra num desses três pontos, pode ser uma jogada surpresa. Agora, tudo depende do cara que meteu a bola do escanteio também. Se a bola não for no ponto certo, um abraço. Então, a jogada ensaiada é feita, mas nem sempre acontece, porque muitas vezes o adversário não se posiciona como você quer e a bola não chega no ponto que você treinou. Então, é terrível. Isso é verdade, viu, Mário? Porque o que o Sombra estava falando a respeito do aproveitamento é baixíssimo hoje pela qualidade dos cobradores também. É impressionante como os caras batem mal o escanteio. Os caras batem a média altura no primeiro pau. Tá na cara que a bola não vai pro gol. Não vai resultar em nada. Escanteio? O cara é atleta profissional, Benjamin. O cara não consegue alçar uma bola na marca do pênalti, com qualidade. Escanteio? Ô, Mário Sérgio, por que não tem mais gol de falta? São raros. Não tem cobrador de falta. Não é só isso também. Artifícios começaram a acontecer. Com aquele sprayzinho ali, impediu que o cara desse aquela andadinha. Porque o técnico, eu mesmo mandava, ó. Na hora que o risco apitar, vocês dão uma corridinha e adiante e saltam. Então, o saltar, ele impede justamente que o cara, a barreira fica mais alta. E se ele dá aquela corridinha, ele fica mais difícil para o cara botar a bola por cima da barreira. Então, são artifícios que você usa. E os goleiros também, pelo treinamento que eles têm intenso, como é, diariamente, os caras hoje têm um condicionamento físico sensacional. A rapidez do cara, a impulsão, não só a vertical, mas como a lateral também, é muito grande. Você pode... Aí eu acredito nos números. Quantos pênaltis os goleiros defendem hoje? Muito mais do que defendiam antigamente. Em função do treinamento específico, que é um treinamento que dá resultado realmente. Mas, ô Mário, por exemplo, com relação à cobrança de falta, não caiu também a qualidade do batedor? Porque antigamente você tinha o Zico, vai o Marcelinho Carioca, o Djalminho, o Rivaldo. Hoje em dia a gente não tem, hoje no Brasil, talvez... um cobrador que você fala, ó, pô, esse cara aí vai levar perigo pro goleiro adversário. Você tem razão. Hoje, por exemplo, o Marcelinho, que você citou, que é o mais recente. Uhum. O Marcelinho, eu fui treinador dele. Eu trouxe ele pro Corinthians em 93. Eu trouxe ele pro Corinthians. Eu trouxe tava ele... no Flamengo, né? Tava no Flamengo. Eu trouxe ele e saí. Deixei ele sozinho. Então ele batia com uma perfeição impressionante. Você via ele bater... Ele batia 50 faltas todos os dias. Treinava, né? Treinava muito. E esse foi o cara que eu vi mais recente bater falta quase que perfeita. O índice de acerto dele em cobranças de falta, faltas no dia a dia, é um negócio assim, impressionante. Sabe quem batia falta? Tá até aqui no telefone para te dar um oi. É o Juninho Pernambucano. Oi, Juninho. Boa noite a todos. É um prazer falar ao vivo com o Mário. Ainda mais esse tema de faltas, antes até da pergunta de RG, eu acho que o maior batedor de faltas que a gente tem hoje chama-se Matuidi, que joga na França. Inclusive, eu sou a favor, viu, de uma lei, que é o seguinte, a pessoa pode entrar só para bater falta e ir embora. Dessa forma, Paulo Baier poderia jogar até os 60 anos. Verdade, ele entra, bate falta e sai. Pensando para não perdermos os bons batedores de falta. É verdade. Exatamente. Mas, não, obrigado, Juninho. De nadar. Batia a falta com perfeição. Obrigado. Ele batia muito bem. Se ele pudesse até, eu ia pedir para ele bater uma para mim, mas... Com o maior respeito, só Matuidi, eu faria isso. mas eu, o que eu ia... vem aí, Julinho, bate uma pomada. O que eu ia comentar, mano, é que todos esses caras que a gente conheceu, Diká, Zenon, Zico, porra, esses caras cansam de dizer. E o que fazia com que eles batessem bem falta era treino, pô. Treinamento. O cara ficava ali 100 faltas, 200 faltas. Hoje os caras não querem saber, pô. Mas o último grande batalhão foi o Assunção, né? O Rogério Ceni. O Marcos Assunção, o Rogério Ceni, vai. Então, mas tem relevância perto do outro. O próprio Rogério Ceni, né? O cara fica lá, acabou o treino, o cara fica lá. E o Márcio da Assunção também, no caso, que são um dos últimos, né? Batia bem. Ficava quantos tempo treinando lá depois que acabava o treinamento? As faltas, muitas vezes laterais. Sim, é verdade. Aí batia tudo. Muito bem, você está aqui no Estádio 97, agora eu vou falar de HD e Seguros. Quero falar com você que ainda não conhece o seguro residencial HDI. Preste atenção, porque vale a pena. Sabe aquelas coisas inconvenientes que sempre acontecem em horas mais inconvenientes ainda? Por exemplo, micro-ondas que queima quando você queria fazer uma pipoquinha, aquele pneu da bike que furou, você ia sair para pedalar, que chato, tá furado. Pois é, para inconvenientes assim, a HDI criou um serviço que é o máximo da conveniência, o HDI em casa. O HDI em casa conserta eletrodomésticos e tem até cobertura para peças, ao contrário de outros, em que você tem que pagar à parte. Sua bike quebrou? O HDI em casa resolve, de pneu furado a corrente quebrada. Quebrou longe de casa? Você precisa de transporte? O HDI em casa quebra essa também, e tem muito mais. Danos elétricos, rompimento de tubulações, dedetização. O pacote de coberturas é enorme, tem até serviço de pet. Quer saber mais? Fale com o seu corretor sobre o HDI em casa, porque para resolver os problemas na sua casa, HDI também é de bate-pronto. Estádio 97. O estádio tem oferecimento de Esser Construindo com Valor, de Bozano, Jeito de Garoto, Cuidado de Homem, da Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Chevrolet, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruze e a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar, não é não? Quem que vai trazer as notícias do Corinthians? Quem? Se tu quiser eu posso falar. Eu ainda sou Corinthians. Voltou, é? Boa noite a ti, boa noite a todos. Eu respeito todos vocês como vocês merecem. Respeito o Mário como ele merece, como um bom respeitador que é, de respeito que tem a todos que são respeitados. Eu te respeito, mano. Te respeito, te admiro como pessoa. Vamos às manchetes. Você não sabe a bobagem que o senhor fez, professor. Vamos às manchetes. Eu tô começando a repensar isso. É. Mas consegui ferrar o Palmeiras, deixa comigo. Tá no inferno abraço. Deixa comigo que vai vir eliminatória aí, deixa comigo. Até o Fabiano vai ser convocado, deixa comigo que tu vai ver. O Corinthians que pega hoje o América Mineiro às 21h45, só pra terminar. Permanece a escalação do último jogo com o Romero. E além disso, pelo que eu fiquei sabendo, isso me disseram, e me disseram com verdade, é isso que eu gosto, com verdade. Que a permanência do Pato, Deus me livre, está nas mãos do Cristóvão. Nossa, Pai do Céu. Vai que é tua. Meu Deus. Ô, Mário, o que acontece com o Pato? Parou de jogar bola mesmo e não joga mais? Eu acho que o Pato... Ou ele nunca jogou? Não, o Pato, tecnicamente, ele foi um cara que foi... Ele deu uma ascensão, né? E aí, não, foi embora cedo e tal. Você não pode questionar tecnicamente o Pato. Ele é um cara que tem recursos. Agora, o que eu questiono, barbaridade, que não é compatível com o jogador, não é com qualquer desportista, é a falta de vontade. E querer mais. Comprometimento, né? É a ambição, entendeu? De ser, não só o dinheiro, é você ganhar dinheiro e ganhar título. Ele, para ele ganhando ou perdendo, não tá nem aí, cara. Isso aí me deixa injuriado com ele. Acho que todo corintiano, né, mano? Ah, Domênico, eu tenho nojo do Alexandre Pato, essa é a palavra. Sinceramente, foi uma das piores coisas que eu já vi com a camisa do Corinthians. Eu odiei muito o fato do Paulo Nunes ter vestido a camisa do Corinthians, mano. Também, eu achei que foi um absurdo, mas eu acho que a história do Pato superou. O Pato é um cara que não tem a menor... Paulo Nunes? O Pato, Domênico Gato, eu nunca vi. Caramba, por mais raiva que eu tivesse do Paulo Nunes na época que ele jogou no Palmeiras e depois ele foi pro Corinthians, eu nunca vi no Paulo Nunes, enquanto ele vestiu a camisa do Corinthians, o desdém que o Pato teve. Tá certo? Aquele pênalti que ele cobrou contra o Grêmio foi a coisa mais escabrosa que eu já vi na história do futebol. Foi um negócio nojento, asqueroso.

mesmo a vitamina, né? Só que o Alexandre, a contraprova deu positivo, a minha deu negativa, aí é pior. Mas a substância do Alexandre foi essa? Não foi? Olha, vou te contar, bota um ano nisso. Não, acho que bota, pega mais. Acho que pega mais. Você sabia que o Mário Sérgio jogou com o Balsa? No Rosário. Hã? Sim, sabia. Ah, com o Balsa, é? Sabia, porque joguei, eu... Joguei não, e me dá porrada todo treino. Inclusive o Mário, se eu não me engano, eu vou mandar um abraço pra ele numa, após a transmissão de jogo, pro próprio Balsa, num desses jogos da Libertadores. Foi. No São Paulo, relembrando lá, né? E ele não te reconheceu no elevador? Foi você que não reconheceu? Ele não tinha te reconhecido? Entrei com ele no elevador em Belo Horizonte. Primeiro eu tive o desprazer de entrar com o Lugano. Quando o Lugano... Espera aí. Eu sozinho no elevador, entrou o Lugano. Eu falo mal do Lugano há 10 anos. Quando eu vi aquele homem grande pra cá. Você não gosta do jeito dele? Fraco, né? Eu acho ele fraco. Mas por que o torcedor malvado do São Paulo acha que você tem perseguição com o Lugano? Não, não é não. Porque você sabe o que acontece? Todos os jogos em que eu enfrentei o São Paulo, eu sempre pus, porque o São Paulo joga com três zagueiros, ele na sobra. E eu botava o meu jogador mais rápido em cima dele, para matar a sobra e para explorar a lentidão dele. E nós conseguimos resultados bons contra o São Paulo. E nesse dia, começou essa bronca minha com ele, porque ele subiu com o Igor. Elevador, né? Não, o elevador é. Nesse dia ele subiu na cabeça com o meu zagueiro. E um garoto, ele abriu o antebraço, sacanagem, a gente é do meio, a gente meteu sabe. Meteu o cotovelo. Mas abriu, pendurou o olho do moleque, e o moleque falava, mas ele fez de propósito, então eu tomei mó bronca dele, né? E inclusive era um jogador, que era do Juan Figa, que é o Marcel, meu amigo. Quem que era o jogador que ele deu a porrada? O Igor. Igor. É, um zagueiro central. E aí, nesse dia, eu tomei mó bronca, chamei de cafajeste, não sei o quê, babá, deu mó bronca, e ele também respondeu à altura, tinha que responder. E de lá pra cá ficou esse negócio. E essa rivalidade. Tá, eu tenho essa bronquinha dele. E de vez em quando eu dou um pau nele. Porque também acho que ele não é esse jogador todo que merecia esse esforço que a diretoria do São Paulo fez para trazer em função de uma manifestação da torcida. O diretor tem que ser profissional. A torcida não escolhe quem você vai contratar. Quem escolhe quem você vai contratar é o técnico. Ele que vai trabalhar com o cara, né? Lógico, pô. Ah, mas se for técnico tipo Luxemburgo, que vem, fica 3 meses, deixou uma renca de jogador pro clube e vai embora, e aí? Mas também tem isso aí. Né? Tem esse aspecto também. Então aquele negócio, você como dirigente, na minha opinião, você tem que, não é contratar pelo nome, é você contratar com convicção. Você senta com o cara, conversa, faz um levantamento do trabalho do cara em todos os clubes que passou, você pede para ele um planejamento... trabalho feito nesse sentido, para que ele te convença de que aquilo é o ideal para comandar o teu time. Agora, os dirigentes não fazem isso. Contrata o nome, contrata a grife. E aí, na hora que vê o rombo, aí não tem o que fazer. O cara, por exemplo, isso também não é só uma prática negativa nossa, não. O Gareca veio aqui e contratou quantos? Quantos estão lá ainda? São os 3, 4 do... Os caras estão tentando se livrar deles, não conseguem então. Hoje. Era jogador que ele confiava. O Palmeiras ouviu o técnico. O Pablo Mochi parece que vai embora agora, vai ser emprestado aí com o América. Ele não quer, ele já falou que não vai. Então, o Cristaldo foi. O Cristaldo foi, mas também. O Toba e o Alione. O Alione ainda tá lá. Desde a época do Gareca, hein? Eu por exemplo, quando trabalhei como técnico, você me contratava. Eu trabalhava com o que tivesse. Você me contratava, meu time é esse, Mário. Você quer? Quero. E trabalhava, e não ficava reclamando, falta jogador, que falta não sei o quê, que pô, meu time é isso, é aquilo. Não, eu segurava a bronca e ia até o final. Perdia, os caras me mandavam embora. Essa é a relação que tem que existir entre o diretor. Eu já tive como diretor, como técnico, como tudo dentro. Você sabe que não dá, né? Mas ô Mário, mas esse negócio aí, você levou pra fora do campo, isso é coisa de jogo, uma cotovelada aqui, outra ali. Você também deu cotovelada nos caras em campo. Não, não deu? Dei. Então, coisa de jogo. Cuspi na cara. Então, tá vendo? Essa é a mão na bunda. Então, aí você leva pro comentário esse rancor do cara. Você não, precisa não... ser da paz como eu um dia. Não é isso não, cara. Porque eu acho realmente que ele joga pouco. Essa é a visão que eu tenho. E hoje muito menos do que antes. Porque hoje ele perdeu... Um pouco de velocidade que ele tinha e a força física que ele tinha. Então aí hoje. Põe lá o Lucão pra você ver como fica. Ele hoje compromete mais ainda do que publicou. E o Michael, você gostou da contratação? Eu acho o Michael o seguinte: eu não daria o dinheiro que o São Paulo deu pra um zagueiro como ele. Eu acho um zagueiro, não, bom zagueiro, mas Você encontra por aí de monte. O Felipe é igual a ele. Foi sério? Filho. Eu acho. Você acha? Eu acho. Com sinceridade. Oh, não, lógico. Você não estaria aqui mentindo, a tua opinião. O Maicon é bom demais. É que pro São Paulo, né, Mário? É, ele caiu bem, né? Sabe que eu não discuto esse negócio de cada um, é sua opinião, né? E ele caiu bem no São Paulo, esse que é o problema. Ele é pra mim, é um bom zagueiro, é um baita zagueiro, né? Nos padrões de hoje, pra mim, é um baita zagueiro. E tá bem no São Paulo. Não, por isso, no meu time também jogaria, porque no meu time também não tem. Não, mas eu não acho que no meu time jogaria, porque não tem. É porque eu acho que ele é bom de fato. Mas o torcedor de São Paulo comemorou o Maicon aí como se fosse um título, hein? Eu não tô dizendo, veja bem, que o Maicon não foi bem contratado. O momento, esse é o momento do Maicon ficar. É muito dinheiro. Tô falando em termos de valores com os zagueiros. 10 milhões de euros, não é isso? Pô, é dinheiro pra cacete. Não, é assim. Pagou 6, né? 6 milhões. 6, mas tem se eu não me engano, tem uma outra condição aí. São dois garotos. Acho que é a composição do Lucão e Inácio. São 6. O São Paulo chegou a pagar 6 milhões de euros. É que tem um prazo. Se o Porto achar que os meninos valem a pena, o Porto pode fazer a opção de ter mais 10% de cada jogador e o São Paulo ficaria isento de pagar 6, pagaria só 5. Entendeu? E o valor no todo é parcelado em 3 anos. Então, por exemplo, mas até segunda ordem o São Paulo se comprometeu a pagar 6 milhões. Vai pagar 2 milhões esse ano, 2 milhões em 2017 e 2 milhões em 2018. É. E cedeu 50% do Inácio e 50% do Lucão. Isso. É isso. Ah, beleza. Só que tem uma história aí que se o Porto quiser mais 10% de cada um deles, São Paulo pagaria abateria 500 mil euros por jogador. Entendi. Entendeu? Vamos fazer uma aposta nós dois, vamos? Ah, depende. Como o Porto não vai ficar com você gosta de uma aposta, né, Mario? Ah, eu sou viciado em cavalo. É, você gosta de uma aposta. Lógico que gosto. Fala. Eu acho que o Porto não fica com nenhum dos dois, garotos. Você acha que é ponte, é isso? Não, eu acho que ele não fica com os dois. Eu acho que os dois não vão dar certo lá no Porto. Não, o Lucão eu tenho certeza que não. Agora... E o outro... O Inácio, é que o Inácio é muito novo. Inácio, nunca viu? Nunca vi jogar. Não, o Inácio... Seguinte projeção. Quem tá jogando hoje, quem joga hoje como lateral esquerdo no São Paulo? Não tendo os titulares. É o Mena e o Carlinhos, né? Pela ordem, é Mena, tá jogando. Carlinhos e Matheus Reis. Matheus Reis é muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. É. O outro deve ser pior que ele. Mas aí é que tá. Boa parte da torcida pensa o contrário, que o Inácio é melhor que o Matheus Reis. Agora, isso eu não sei se é opção de técnico, não sei se não puseram o cara, porque também já estava em vias de negociação. O Baus é bom técnico, Mário? Olha, é difícil você falar se o cara é bom ou mal. Ele tem uma metodologia, tem uma filosofia de jogo, você tem que respeitar. Não é só o cara que é ofensivo que está certo. O cara pode ter uma estratégia de jogo voltada para a parte defensiva, enfatizando essa parte, e ele é um baita de um técnico. Funciona o que ele quer fazer. Se você fizer um levantamento das últimas decisões da Liga dos Campeões, quem ganhou, ganhou jogando feio, a não ser o Barcelona. E quando ganhou, é impossível o Barcelona jogar feio. Mas os outros que ganharam, do Barcelona, inclusive... O Chelsea é um, né? Chelsea, a Inter de Milão com o Mourinho, jogou se é aqui, os caras dizem, chamam de retranqueiro. Ah, e o Corinthians do Tite? Alguém vai dizer que era maravilhoso? Não era ofensivo, não. Opa, é um azerinho, retranquinha, bonitinho. Concordo inteiramente. E eficiente. O São Paulo vai ser campeão da Libertadores? E aquele Palmeiras que ganhou a Libertadores, o Filipão era retranqueiro também. É, né? Mário? Pô. Não. Por quê? Depende do se o Atlético Nacional da Colômbia for, eu sei que saíram jogadores importantes, mas se fosse o mesmo time que terminou essa fase da Libertadores, o Atlético Nacional tem autêntica barbada. Muito mais time que São Paulo. Essa é a grande realidade. Não, mas supondo... Mas saiu esses jogadores? Alguns saíram, né? Três, e aí, como é que fica, Mário? Saíram alguns. Depende do São Paulo. São Paulo é um time que... Quanto mais você espera dele... Ele não vai, né? Quando você responde. Não espera, ele vai. Aí quando você cai em descrédito, ele vai lá fazer uma atuação magnífica. Então, você... Ele é inconstante demais, justamente, né? Justamente, você não tem balizamento para, de repente, fazer uma avaliação definitiva com relação ao São Paulo. Não tem. Mas eu gostei muito da contratação. Achei que foi... uma contratação Maicon. Excelente. Melhor zagueiro que passou pelo São Paulo depois da novela, depois resolve o problema. Não é uma questão de novela, cara. E não é só porque ele vai poder jogar Libertadores. porque você tem que pensar que depois da Libertadores existe vidas, tem que, o clube Exato. Continua. Então muita gente comemorou, agora a chance melhorou na Libertadores. Claro que a chance é melhor com o Maicon do que com Lugano e Lucão, óbvio. Mas com certeza, pô, depois, mesmo que você não ganhe a Libertadores, meu, você tem que continuar montando o time. Vai ser muito mais fácil você montar um time em volta de bons jogadores e de jogadores de experiência. Ou seja, você montar, você fazer o Lianco crescer ao lado do Maicon, é mais fácil você fazer o Lianco crescer ao lado do que crescer ao lado do Rodrigo Caio. Exato. E outra sombra. Eu não sou a favor de estuprar finanças de clube. Não sou a favor. Embora muita gente diga que clube não é banco, ok, mas clube também fica devendo e muitas vezes você não é banco, mas vira um Botafogo da vida. Eu também não sou a favor disso. Mas, eu acho que o Gustavo é um cara muito, assim, centrado. Acho que se fosse uma coisa que fosse ferrar o clube, não teria feito essa negociação. Isso é um parcelamento em 3 anos. Em 3 anos. O São Paulo está em vias de vender o Rodrigo Caio, se eu não me engano. Né? O São Paulo pegou uma grana agora do Evandro, aquele menino lá, pegou aí, vai pegar uns 3 milhões de reais aí, por causa do Evandro, que foi vendido. Pegou mais uma grana por causa do Rogério, deve vender o Rodrigo Caio. E eu entendo o seguinte: quando você contrata um grande jogador que evita gols, é tão importante quanto você contratar um cara que faz gols. Por isso que eu também falo que o São Paulo precisa arrumar goleiro. Porque o goleiro que defende bolas importantes é tão importante quanto o atacante que faz gols. Porque uma bola defendida daquelas que você fala, nossa, essa era gol na cara, é um gol que você fez. Era um gol. E a defesa de São Paulo melhorou muito com a chegada do Maicon. Muito. Discordo um pouco do Mário no sentido que, assim, o Maicon tem certa habilidade ali na defesa com os pés. Não é um chucro desses aí, não. Ele é forte, o cara é alto, mas não acho ele cego de bola, não. Não acho ele cego de bola, não. Porque às vezes tem aquele zagueirão que você fala, puta, olha, é bom, tipo Fabão. O Fabão jogava bem no São Paulo, fazia... Era o feijãozinho dele. Era o feijão. Né? E aí muito torcedor, agora o Mário vai me dar razão. Eu não acho o Lugano a sétima maravilha técnica do mundo, não, do planeta. Eu acho que o Lugano, ele teve uma importância, e tem uma importância grande pro São Paulo como ídolo, pela raça, pela presença. Mas tecnicamente, eu acho que o Lugano ficou muito atrás de 20 e tantos zagueiros do São Paulo, como Ricardo Rocha, como Antônio Carlos, como Dario Pereira, como Oscar, e como Bezerra, nossa, e como Dias, e etc e tal. É claro. É só que eu acho que um jogador, ele tem uma importância além, às vezes, né? Às vezes tem uma importância além. E outra, o Maicon Sombra, ele veio pra preencher aquela lacuna que o Rogério Ceni deixou. É, também. Porque quando você tem um elenco qualificado, é mais fácil de você não ter aquela referência dentro de campo, porque o restante do elenco é qualificado. Agora, quando o São Paulo, por exemplo, tem um elenco limitado, como a maior parte dos times brasileiros, sim, claro, você tem uma posição ali pontual, como é o Caleri, como é o Ganso, que são jogadores que fazem a diferença, mas o contexto geral do São Paulo não é um time qualificado, é um time que, bem ajustadinho, consegue jogar bem. Com os 11 titulares e com vontade, sim, dá consegue, pra jogo. Consegue empurrar com a barriga, assim como o Corinthians dá jogo também. Então, quando você tem uma referência dentro de campo como é o Maicon, porque o São Paulo trouxe o Lugano pra fazer esse papel. O Lugano fisicamente não conseguiu. Quem acabou fazendo foi o Maicon. Então, querendo RG ou não, eu acho que a liderança, aquela referência dentro de campo, ela custa caro e ela tem um preço. Porque geralmente está agregado à qualidade. O Maicon não é a oitava maravilha do mundo, eu concordo que tecnicamente ele não é. Mas é um cara que conseguiu unir várias características que são importantes para que cara consiga liderar uma equipe. O Mário não falou. Não, mas eu também acho. Mas bom jogador. É um cara que sabe bater bem na bola. O Mário não falou que ele é mau jogador. O Mário está falando de valores. Você entendeu o que eu falei? Estou falando só como negócio. Não, entendi, claro. É que eu coloquei até o Maicon como uma situação, mas pode ser com outro jogador também. Por exemplo, o Fernando Praz hoje no Palmeiras, essa referência também. Sim. Porque o Palmeiras, o restante dos jogadores, Domênico, por mais qualidade que possam ter, por exemplo, o Dudu, o Gabriel Jesus, nenhum deles. Então, nenhum deles tem aquela característica. Representa de hoje. Quem teria, talvez, poderia ser o Zé Roberto, mas fisicamente está na condição do Lugano. E me arrisco, entendeu, a dizer que o Tite vai acabar convocando o Maicon. Pode ser. Agora, Mário, deixa eu fazer uma pergunta para você. Deixa eu só citar um jogador que eu acho que é muito melhor que o Maicon. Tá aqui no Brasil. O Jeromel é muito monstro, melhor. Monstro, monstro, concordo. Joga muito. Ô, Mário, deixa eu fazer uma pergunta. Você foi treinador de futebol. E você, como ninguém, você manja desse troço aí. O Tele Santana foi o maior treinador que você viu? Não. Não? Não, eu diria que taticamente foi um dos piores que eu tive. É mesmo? Taticamente, as pessoas se ofendem, torcedor do São Paulo, se ofende, mas até no Twitter. Ó, vou te falar, o Mário odeia o São Paulo Futebol Clube. Assim... Olha, o Mário, eu vou te falar uma coisa, ele deve ter um boneco voodoo. Ele deve ter um boneco. Jogou lá. O Mário é vingativo. Não, ele jogou lá. Jogou isso lá. Não. Eu vou te explicar por quê. Porque o Tele, quando eu falo assim, taticamente foi um dos piores que eu tive, porque a proposta dele não era essa. O Tele trabalhava com fundamento. Era um cara que era duro, era disciplinador. Tinha outra característica. É, o estrategista, o técnico que dá prioridade à parte tática, é uma qualidade. Mas não quer dizer que ele seja bom porque ele goste só da parte tática. Ele tem que ter também os outros componentes que eu citei aqui do Tele. Ele não tem a parte tática, mas tinha outros dois componentes importantes. Condução do grupo, mão forte. Isso também. Quem foi o maior para você, então? O Enio Andrade foi disparado. Enio Andrade. Esse foi o maior técnico em todos os sentidos. Em todas essas três qualidades básicas. Ele tinha as três qualidades. Tinha as três sobrando. E foi um baita de um jogador. Tinha uma sensibilidade muito grande em mudar as peças de lugar. Isso é um negócio que pouca gente tem. Ver o jogo lá de baixo não é fácil. Ver o jogo lá de baixo no mesmo plano dos jogadores. Difícil, né? Ele via bem, chegava no vestiário, mudava a peça, trocava. O perfeito. Pra mim foi o cara que chegou mais perto da perfeição. E por que você parou, Mário, de ser treinador? Não quis mais? Injuriou alguma coisa? Eu nunca gostei de ser treinador. Eu nunca gostei de ser técnico. Eu tive uma passagem que mais me marcou positivamente no futebol como técnico foi no São Caetano. Por quê? A gente fez um grupo muito fechado. A gente se dava super bem, a gente ia para Mauá, numa estância que não tinha nada, na entrada tinha tigre e onça, tinha não sei o quê, descampado, tinha um refluxo no ralo dos quartos, que era um fedor a noite inteira, mas a gente ficava lá, concentrava os caras, uma semana ninguém reclamava, e treinavam feito os animais. Então, pô, foi um grupo que eu tive prazer em trabalhar, e que eu estudei, via jogo até 4 horas da manhã, e testemunha o Eudes, que hoje é o auxiliar do Cuca, que era meu auxiliar. E a gente trabalhava como loucos para dar esse time um padrão legal, uma estrutura legal, dar variações táticas para que eles pudessem enfrentar times melhores do que era o São Caetano. Quem te fez o convite, Mário, para você virar treinador? Olha, eu comecei logo que eu parei de jogar. Porque você virou comentarista primeiro. Não. Quando eu parei de jogar no Bahia, eu já comecei com o técnico do Vitória no mesmo ano. 87. Já chamaram lá? Chamaram, eu fui e peguei. Aí depois vim pra cá e aí recebi o convite do Luciano Duvalli e comecei como comentarista. E aí fiquei. E aí em 93, o Henrique Alves e o Vadicuri. Esse foi pro Corinthians. É. Pegaram e me levaram pro Corinthians em 93. Pô, Henricão. Gente boa demais. Eu 3 dias lá, é só palestra. Papo e conversando e cobrando e tal, não sei o que, bababá. Levei o Toninho Oliveira comigo. E aí no terceiro dia o Ronaldo, o goleiro, né, ligou pro Toninho e falou assim: vem cá, quando é que o homem vai dar um treino pra gente? Até agora é só papo. Foi no Corinthians. Eu não sabia foi no treino. Corinthians que você teve um piripaque, não foi? Quando não, você tava lá? Eu tinha, ou tive, você tinha foi em 97, quando eu tava no banco. No Excel, Excel, né? Ele não teve o piripaque, mas quem quase teve foi o Marcelinho Carioca, não foi? Ei, conta com essa história do Marcelinho. O Marcelinho um dia chegou na minha sala. Sentou e eu tinha insistido, estava mexendo na minha gaveta e para intimidar quem estava me ouvindo, eu pegava as coisas, botava na mesa e tirava e de repente eu pegava. Subia um cano. Pegava o cano e botava em cima e guardava de novo para o cara ver que eu tinha um cano. E aí o Marcelinho veio fazer queixa do Viola. Porra, Mari, não dá, né, cara? Várias vezes eu sozinho, ele pegava a bola, podia me porra. Na cara do gol e chutava no gol, fominha, blá, blá, blá. Eu falei, Carlinhos falecido, massagista. Eu falei, Carlinhos, pai, você fala mais nada. Chama o Viola. Chama o Viola. Aí o Viola veio e falou, senta aí, meu. Continua falando mal dele, como você tá falando pra mim. Não, eu estou aí, mas tá bom. Briga não pode. Briga não. Sem briga. Briga não. Só discussão, só papo. Ô, Mari, como é que você lançou o Zé Elias? Porque o Zé Elias estava abandonado lá no Corinthians, não estava? O Zé precisava de um. Eu cismei com um volante de pé esquerdo. Eu precisava de um volante de pé esquerdo para casar com o Ezequiel. E, sem saber, eu jogava no 4-2-3-1 naquela época. Era um 4-5-1, só que eu tinha o Rivaldo aberto, marcando lateral, e o Tupanzinho pelo lado direito marcando lateral também. Uhum. Então é o 4-2-3-1 que se joga hoje. Só que eu chamava de 4-5-1. E aí, pô, me faltava esse volante de pé esquerdo para ter uma saída pelo lado esquerdo, para encostar mais no Rivaldo, no Valber, que é o homem que centralizava. E aí eu perguntei pro Márcio Araújo, Márcio, tem alguém aí no juvenil, no júnior, sei lá, que tem um, seja volante, que tenha um pé esquerdo? Ele falou, ó, Mário, tem um moleque aqui que é bom jogador, raçudo, ele tem uma vontade louca e passa do ponto até que ele é expulso todo jogo, ele dá porrada em todo mundo, eu falei, isso me serve. Pode trazer ele também. Aí trouxe, eu botei ele para treinar na semana do jogo, o primeiro jogo do Campeonato Nacional contra o Cruzeiro lá em Minas. E o time do Cruzeiro tinha um timaço, um baita time. Ronaldinho Fenômeno, Marco Antônio Boiadeiro, Paulo Roberto. Boiadeiro, foi, é verdade. Foi campeão do mundo comigo. Então é um timaço. E aí eu chamei o Zé e botei no time de baixo. Porra, o Zé arrebentou com o treino. Peguei ele, chamei ele e falei assim, ó, moleque, deu as instruções para ele. Posicionei ele e falei, faz isso aqui, vou treinar você fazendo uma marcação individual que eu vou querer que você faça no Marco Antônio Boiadeiro lá contra o Cruzeiro. Aí ele falou, perfeito, chefe. Aí foi lá, marcou, pegou, grudou no Valber, Valber não se mexia, não conseguia se mexer. Aí foi, é o homem. Ele veio lá, botei ele no campo, ele pegou o Marco Antônio, o Marco Antônio tinha uma saúde monumental. Depois jogou no Corinthians, mas não foi bem. No Cruzeiro jogou muito. É. E aí o Zé arrebentou, nós ganhamos 2-0. Eu jogava bem. E o Zé Elias arrebentou. Aí, depois de um lance que vocês não sabem, mais interessante foi que o Tele foi assistir o jogo. E o Tele, depois do jogo, dando entrevista, ele falou, isso aí é antijogo, isso é o antifutebol. Ele fala muito, critica muito como comentarista, o time dele joga o antifutebol. Aí os caras da imprensa vieram em mim. Ó, o Tele falou isso. Eu falei, ah, perfeitamente, ele tem todo o direito de falar. Só que ele ganhou o primeiro título dele com 60, eu tô com 40, eu vou ganhar muito mais que ele. Eu não ganhei nenhum. O Mário daqui a pouco, nossa, vai falar assombrado, mas daqui a pouco o Mário vai contar a história que inclusive o Igor Mendonça lembrou. O Mário vai contar a história da categoria de base que tinha uma série de jogadores bonitos. Daqui a pouco ele vai contar. Queria convidar você também a mandar a sua mensagem. Olha, agora você pode mandar a sua mensagem em áudio ou vídeo, que tenha no máximo 30 segundos, tá bom? Aqui no nosso WhatsApp, anote o número 94-353-0150. Você pode mandar sua mensagem em áudio e vídeo. Lógico, as mensagens em vídeo poderão ser assistidas através da nossa transmissão no 97fm.com.br/estúdio ao vivo. O nosso número é 94-353-0150, tá bom? Mais um máximo de 30 segundos, tanto para áudio quanto para áudio e vídeo. E você, o que tá achando da semana? A minha tá ótima, ou melhor, está irresistível. Com a semana irresistível, Pizza Hut, a cada semana 50% de desconto no sabor de pizza grande ou super fatia. É isso mesmo, 50% de desconto na pizza grande ou super fatia. Não é brincadeira, entendeu? 50% de desconto nas deliciosas pizzas da Pizza Hut. Uma semana tão irresistível que você não vai parar de repetir como eu. É muito barato, muito gostoso e muito Hut. Desta vez, o sabor é mussarela. Então é só ficar atento e ver as lojas participantes pelo site pizzahut.com.br/SP. Que tal aproveitar agora mesmo? Hã? Acesse o site, descubra a loja participante mais próxima de você e aproveite. E para fechar, vou repetir mais uma vez. Semana Irresistível Pizza Hut, 50% de desconto. 50% de desconto na pizza grande e super fatia. Só a Pizza Hut? É Pizza Hut! Ô, narigudo, vamos falar da BV Financeira. Olha só, amigão, você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção, o crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidade e menos burocracia. Então se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, presta atenção, hein? O crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. E olha, Dodô, são taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora. É só ligar 3003-7888. 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É BV! Muito bem, vamos aos primeiros ouvintes. O telefone é o 3284-7097. 3284-7097. E daqui a pouco tem festa junina aqui no Estádio 97. Não é não? Daqui a pouco tem festa junina. Com exclusividade, no... pela primeira vez, a festa junina do estádio. Ah, é? É. Só quero ver como vai ser essa fogueira aqui dentro. Então. Mas tudo bem. Vamos lá, vamos pro telefone. Hoje o nosso convidado é Mário Sérgio Pontes de Paiva, aqui no Estádio 97. Vamos lá, telefone 3284-7097. Ouvintes que vem no oferecimento do Extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra. É gol! Impermeabilizantes, recubre plástico, máxima proteção para toda a sua casa. Pronto, Speed! Os freios e o volante estão funcionando perfeitamente. Estamos prontos. Sai daí, Spar. Alô? Alô, Dodô. Oi, quem fala? Rodrigo Simeonato de Carvalho. Ô, Rodrigo, tudo bem com você, meu? Tudo bem, Dodô. Bom, quantos anos você tem? Eu tenho 3.6. RG 3.6 hoje. Depois das histórias do Mário Sérgio aí, só pode falar Carvalho. Sensacional. Falar o quê? Salvou a hora. Falar o quê, né? E olha que tem... Falando em 36, você vai contar a história da poltrona 36, né? Porra, essa aí... Não pode? Não pode, Mário? Aí tá processo. É só você omitir os nomes. É, ele falou 36 e lembrou agora, poltrona 36, né? Não pode, Mário? Essa é brava. Essa é brava? Existiu? Ou é grupo? Já existiu, existiu, existiu. Inclusive... Não é lenda, não, né? Não, não. Mas você estava no Grêmio naquela época? Não, eu cheguei no ano seguinte. O Grêmio caiu para a segunda divisão em função do que acontecia no ônibus. Os caras viajavam para jogar no interior. Quando voltavam, meu amigo, era um tal de... Um querer falar no microfone do outro. Ah, é assim, é? Ah, era. Eita. Olha que gostoso! E rolava tudo, meu irmão. Tudo. Você sempre achei que isso aí era lenda, cara. Eu pensei não, também. Não, os torcedores do Grêmio sabem disso. Isso aí é uma mácula na história do Grêmio. Todos os jogadores foram mandados embora. Todos caramba! Saíram. Quando todos... você chegou, você pegou um time totalmente. Não, não tinha time, tinha 6 jogadores que se apresentaram. 6, caramba, sendo 3 velho, goleiros e 3 que não iriam ser aproveitados. Você não tinha nem como dar treino? Não tinha, eu não era, era diretor. Que ano, Mário, foi contratar o time? Isso em 2005. É, porque caiu em 6. O ano que subiu. Caramba. Qual que é o nome do ouvinte? Eu esqueci o nome do ouvinte. Rodrigo. Rodrigo. Pô, também é uma idade do cara, né? 36. Eu lembrei, pô. Rodrigo, qual que é o bairro? É bairro Matriz. Matriz? Olha, não é a filial. Claro que eu conheço. Matriz e filial. Tem vários. O mais famoso que eu conheço é Mauá. Boa, Benja. Até sexta eu vou estar lá, no eu e o Robertinho. Toda sexta-feira a gente vai lá no Live Beer. Você nunca foi lá, Benja? Então pergunta pro dono lá, pergunta pro meu parceiro lá do Live Beer, se não vai eu e o Robertinho toda sexta-feira lá. Passa por cima do helicóptero. Eu vi um rock and roll lá. Pô, tá louco. Robertinho já marcou essa sexta, estamos lá 9 horas. Pode pintar lá. Beleza, vou dar um pulo lá. Tá bom. Vai lá mesmo. Vai lá que você vai. Bom, eu pago uma rodada pra você. Que time você torce? Eu torço pro São Paulo. Ó, você viu quem tá aqui hoje? Tá ouvindo o programa ou não? Tô ouvindo o programa. Tá o Mário Sérgio aí. Mário Sérgio Pontes de Paiva. Você lembra do Mário jogando pelo Tricolor ou você é novinho? Não lembro, Sombra, não lembro. Porra, velho. Jogou, hein? Tá mas certo. Você tem alguma pergunta pro Mário? Aproveita porque o Mário não pipoca, hein? Então, eu tenho duas perguntas que, na verdade, eu queria que ele explicasse melhor. A primeira, por que quando ele treinou o São Paulo, ele proibiu o Rogério de bater falta? E era marcado, hein, mano? Você vê que o Mário Sérgio era um visionário, né? E a outra? E a segunda, eu queria que ele explicasse o porquê daquela declaração dele, que o Marcelinho Carioca é mais jogador que o Messi. Não, não é mais jogador. Ele falou que... No meio de campo, ele aplica as funções melhor do que o Messi, não é isso? Não, que os fundamentos... Disse, vai primeiro pelo Rogério. Vou começar pelo Rogério. Rogério, eu cheguei no São Paulo em 98. Antes de mais nada, boa noite para você. Prazer falar boa com noite, você. Boa noite, Mário. O Rogério, ele tinha só 4 gols na carreira. Ele tinha feito 4 gols. E pênalti. De pênalti, eu acho. Falta. E aí, como eu tinha o Dodô, tinha o França, tinha jogadores habilidosos, tinha o São Paulo, ia mal no campeonato, muito mal. O fui contratado, inclusive, para tirar o time da zona de rebaixamento, que era o medo do presidente. Não estava na zona de rebaixamento, mas estava perto. Então, eu fui contratado, fizeram um contrato comigo de 2 anos. E aí, eu cheguei para o Rogério e conversei com ele. Falei, Rogério, eu não preciso de um goleiro que bata falta. Que era um jogador nessa posição que não deixa a bola entrar. E ele, pô, foi muito cordial, muito cortês, entendeu o meu ponto de vista. Eu falei, no momento em que você fica lá 2 horas batendo faltas, você está deixando de treinar fundamentos da sua posição. E eu posso pegar um jogador de habilidade, o Dodô depois fez vários e vários gols na sua carreira como batedor de falta. Então, por isso, eu tirei o Rogério. Se o Rogério tivesse 100 gols, com certeza eu não tiraria o Rogério, não. E com relação ao Marcelinho Carioca, ele foi no nosso programa lá no domingo, você estava lá. E o que eu disse foi o seguinte, o Messi é um craque, excepcional jogador, mas é um jogador de lampejos. Lampejos. No lampejo ele decide o jogo. O Marcelinho Carioca participava mais do jogo. Eu jamais teria coragem e ousadia de dizer que o Marcelinho Carioca foi mais jogador do que o Messi. O Marcelinho Carioca, na história do Corinthians, ele não foi o melhor jogador da história do Corinthians. Vários jogadores foram melhores do que ele. Então eu não poderia falar uma bobagem dessa jamais. É que houve uma interpretação equivocada de quem quis interpretar. Eu sou testemunha. Eu estava no programa e o Mário não falou. Ele não falou que o Marcelinho era mais jogador que o Messi, não. Não seria louco. Eu estava no programa. Isso eu sou testemunha. Eu não consegui ver o programa na época, acompanhei mais pela internet. Essa não, no e as chamadas, né, falavam isso daí, que o Mário havia afirmado que o Marcelinho é mais jogador que o Messi. Não acredita nisso não, que eu não sou tão doido assim. Mas, ô Mário, você depois chegou a se arrepender da atitude que você teve com o Rogério? Você não reconheceu depois que ele realmente era um cara que merecia bater as faltas? Claro, lógico. Até porque eu não poderia questionar um cara que fez mais de 100 gols. Isso aí, como eu disse anteriormente aqui, na época ele tinha 4, então eu achava que eu não deveria dar esse espaço para ele de ficar 2 horas treinando faltas ao invés de treinar os fundamentos da sua posição. Por isso ele não batia. Agora, se eu entro no São Paulo, Rogério com 100 gols, nem que eu quisesse eu tirava ele, eu perdia meu emprego, porque ele atingiu um grau de liderança dentro do clube, de respeitabilidade, que ele ficou intocável. Se eu mexo com ele, eu estou desempregado. Sim. Gostou aí das respostas, Rodrigo? Gostei, Sombra. Você gostou também que o Maicon ficou? Pô, foi bom. A gente, numa tacada, só segurou um zagueiro, contratou um goleiro e se livrou de um outro zagueiro, né? Então, acho que com o Maicon só... É verdade, cara. Nós já temos agora... É verdade, o Maicon no gol... Sai melhor do gol, é verdade. A gente mandou gol, embora, né, o zagueiro que a gente queria. E o São Paulo vai contratar goleiro. É. Mas a gente. É verdade que eles estão atrás do Flamengo, não o Muralha? O outro, Paulo Vitor, não. O Sormani deu informação que foi oferecido ao São Paulo. É aquele Rafael. Rafael que tava, era do Santos. Que tá no reserva do Nápoles. Eu não sei quem é, mas que o São Paulo vai trazer um goleiro. Chegou até a jogar pela seleção. Não é ruim, não. Rafael Santos é bom. Rafael não é ruim, não. Mário. Bom. O Denis, você acha que o Denis não tem condição ou tem que esperar? O que eu torço pelo Denis é brincadeira, é boa gente, bom profissional, mas infelizmente a gente tem que apontar erro todos os jogos que ele participa. Fica difícil pro crítico, né? O Denis é bonzinho, mas eu não daria meu filho recém-nascido pra ele segurar, não. Nossa. É verdade, velho. Mão de alface? Ah, não dá, né, Sombra? Não dá, né? Você daria o pudim do almoço de domingo, fala, Denis, traz. Não, não dá. Você não tá dá, de brincadeira, né? Vai estragar o almoço. Às vezes é até chato a gente falar isso, porque a gente sabe que do outro lado tem uma pessoa que precisa do emprego, tá aí, não sei o que lá, tá jogando num time grande, mas olha, sinceramente, não dá. São Paulo tá com o Bragantino, ele tem que trabalhar no Bragantino. Precisa ser Bragantino, mas não dá. Ah, vocês estão exagerando com o Denis. O que ele precisa, talvez, aí é. Se o São Paulo trouxer um outro goleiro, Sombra. O São Paulo emprestar o Denis para um outro clube, para ele tirar talvez aquele ranço que a torcida tem. Eu acho que assim, um clube com menos peso. Amadurece em outro clube. Entendeu? Tem que ser assim, velho. Amadurecer eu também já não sei, porque ele também não é criança. Mas... Não, mas pelo menos desmembrar essa situação que ele tá vivendo no São Paulo. Porque hoje, cada jogo que ele entra, Sombra, por mais que ele faça 10 defesas difíceis ali, que você fala, puto, o Denis salvou, uma que ele falhar, a torcida vai falar, tá vendo? É o Denis. A torcida agora, tá com o ranço, Sombra, do cara, velho. O ouvinte que tá acessando 97fm.com.br/estúdio ouviu, tá vendo o Mário Sérgio jogando ali, ó. É, mas eu quero é ver. Eu, não, são lances pelo Grêmio, mas eu quero ver uns lances dele, inclusive. Não, Palmeiras. Ó, não, Grêmio, você é louco. Grêmio? Isso é Grêmio, final do Mundial lá. É, o Paulo César Caju. Tá, tá saudade aí, ó, Mário? Tá saudade? Ah, dá. Que, ainda mais esse título aí, foi um título que, da forma como aconteceu, as coisas que aconteceram. O que é que aconteceu? É, eu tô dizendo o grau de dificuldade, todos nós ficamos 25 dias concentrados lá em Gramado e todos presos. Eu pesava 73 quilos, eu joguei esse jogo com 69, tanto que eu me cuidei, Você cumpria a concentração, Mário? Porque o Chulapa teve aqui, o Chulapa falou que dava um chapéu, dava umas voadas na concentração. Não era bem forte, não. Nessa época aí, muito menos. E quando eu era moleque no Vitória, eu dava muita bobagem. Dava uma pulada de muro? Dava. Eu deixava o carro fora, chegava junto com o Osni, eu no carro e no outro. Eu deixava o carro fora do Barradão e entrava com ele na concentração. 3 horas da manhã eu saía pelo mato, pegava meu carro e voltava 6, 7 horas da manhã. Ô Mário, mas como que era esse time? Um time com tanta estrela, você, Renato Gaúcho, Paulo César Caju, tinha muita vaidade ou vocês eram parceiro ali? Não, mas sabe, todo mundo era parceiro. O único problema que aconteceu foi na véspera do jogo, nós tivemos o famoso rachão. E aí o time do Renato, de Leon, jogando contra o time do Paulo César, estava até no time do Paulo César, e nós perdemos. E aí o Paulo perdeu a cabeça e disse, pô, eu sou campeão do mundo, vocês não são nada, blá, blá, blá. E aí os caras foram para cima dele e falaram, ó, se amanhã tu pipocar, negão, nós vamos te encher de porrada. E ele não pipocou? Não, pipocou. Pipocou? Ele não foi. Não foi bem, não é quem pipocou. Ele não foi bem e no primeiro tempo ele foi substituído. Olha, eu vou pedir até para o nosso Sérgio Louco, diretor de mais, aí buscar o gol. Um gol que ele fez uma goleada do São Paulo contra o Palmeiras de 6-2. Eu xinguei muito o Mário aquele dia. Aquele gol foi belíssimo, hein? Pô, você tá louco. Aquele gol que ele nem viu para onde estava chutando. Nem mostra, nem põe. Você lembra a escalação? Você lembra a escalação do teu time de São Paulo naquela época? De 81. Aí ele não gosta do São Paulo, não vai querer lembrar. Os caras acham que você não gosta do São Paulo. Que isso, eu gosto, adoro São Paulo. Meus maiores amigos, ó, eu tenho o Fernando, que é dono do Fazano, Jorge Salma, Nabuco, são caras que viviam comigo quase que diariamente quando joguei em São Paulo. Fernando Casal de Reia, ela foi frequentador da minha casa, eu da dele. É, grandes amigos eu fiz em São Paulo, tive uma fase excepcional no São Paulo, cheguei à seleção, ganhei bola de prata, aconteceu tudo comigo no São Paulo. Eu não tenho nada contra o São Paulo, muito pelo contrário. Eu acho que foi uma das minhas melhores fases no futebol, foi em São Paulo. São Paulo jogou com Valdir, Getúlio, Oscar, Dario Pereira, Ayrton, Almir, Renato. Aí eu não lembro se jogou o Heriberto. E jogou também Paulo César, Serginho e Mário Sérgio. Paulo César é o capeta? É. E depois jogou mesmo no Corinthians, né? É. Exatamente, ó. Ele já foi o Valdir Pérez ali, né? Inclusive esse gol foi contra do Ayrton. Um dos gols do Palmeiras foi um gol contra. Era um timaço esse, ou Mário Sérgio? É um dos melhores times que eu joguei. Que ano foi aí? O São Paulo é muito bom. Aí 81. Eu não lembro mais, sabia disso aí? Olha, aí é o Paulo César, né? Foi pra quem tá acompanhando aí. E a Paulo César lembra? Capeta. Exato. Não lembro. Você pegou, mano, o Paulo César Capeta no Corinthians? Não, ele tava. Não é da minha época. Bebezinho ainda. Não era. Tinha acabado de sair do caninho. Mas o Mário fez um belo gol, que foi numa cobrança de escanteio, se eu não me engano, o Oscar desviou de cabeça, e o Mário, ele tocou pro gol, sem olhar pra bola, né? Sem olhar pro gol, inclusive. Daqui a pouco, pra quem tá acompanhando online, vai ter a oportunidade de ver a imagem desse gol aí. Era um dia meio chuvoso até, cara. Quantos anos você não vê esse jogo aí, Mário? Ah, eu não vi. Eu tô vendo a primeira vez. É verdade? É, eu não sou muito chegado nesse negócio. Eu acho que passado acabou e fim de papo e segue a vida em frente. Eu não guardo camisa, nunca guardei camisa no recorte jornal, nada. Sócrates também não guardava. Não, também não sou chegado, não. Acho que a gente relembra, bate-papo, serve como tema de conversa. O Raul Plasma me falou a mesma coisa, sabia? Que ele deu tudo para torcedor, camisa, troféu. Também. Ele falou que eu gosto de guardar, tá na cabeça. É isso aí, tá guardado na cabeça. Cadê o gol do Mário? Daqui a pouco vai aparecer. Foi o último gol. Foi o último gol. Foi 6x2 esse jogo. Acho que foi a maior goleada entre São Paulo e Palmeiras. Talvez tenha sido esse jogo ou um desses. Olha, o Domênico é tão louco que ele tá assistindo e tá torcendo pra ver se o Palmeiras empata. No ano passado, o Corinthians vingou o Palmeiras. Ele nem olhou pra bola. Ele nem olhou. Olhou só de calcanhar ali. É, e o Zé Silvério. Foi só uma cutucada. O Zé Silvério, ele fala um negócio, ele conta uma história que. E esse foi o único gol que ele errou na vida dele. Que ele cantou o gol do Oscar. É, não, é verdade isso, olha, viu, Mário? Quando você desvia, eu não tava nem. Eu tava falando, a bola vai direto, vai pra onde? Quando eu vi uma perna no meio, e a Bíblia pegou de sopetão, ainda tava frio, viu? Minha garganta não tava das melhores. Frio foi o último gol. Era o sexto gol, exatamente. Eu tava todo gelado com a garganta já, e ele fez o gol. Mas parabéns, viu, Mário? Obrigado. Você sabe que é curioso, viu, Zé? Porque, se eu não me engano, eu ainda tenho guardado os gols desse jogo gravado em fita com narração do Zé Silvério. Quantas fitas você tem? Porque foi 6. Ah, você não guarda as coisas velhas, mas esse aqui tem um museu na casa dele. Nossa, eu guardo tudo que posso. É legal isso. Guardo tudo. Ô, Rodrigo! Vai vem cá. Fala mais. Você guarda tudo mesmo? Não. Nem tudo. Ah, Mário, nem safada. Esse Mário é uma safada, Mário. Escapou, hein? Tá gostosa. Aguinaldinho. Oi. Eu pego, vai perguntar isso? Pegaria, Mário? Você tá de sacanagem. Você quer fé que Domênica? É outro patamar. Você chuparia a teta do Mário Sérgio? Com certeza, chuparia ela em aspiral, ó. Girando. Em aspiral. É. Espiral, é. Olha, deixa eu falar uma coisa. O Mário, uma coisa é pegar a Domênica e a Ivete Sangalo. O Mário é Beyoncé. O patamar acima. Rapaz, você tem fetiche que eu. Não olha assim, não, Domênica! Não olha assim! Sem ciúmes! Sabe compreender. Mas você tem fetiche de tipo Mário com o Rei do Gatilho, com a pistola? Né? Ah, com certeza! Ele, olha, ele só de sunga, com uma arma bem pesada pra deixar a mostra da cabeçota, sabe? De modo que a arma derruba um pouco a sunga. Fala sério, Mário! Gostosa. Olha que sorriso pigarreto gostoso. Ele ri gostoso. E o Mário tem uma coisa que eu gosto. Pigarreto. Que é a covinha. Ele tem a covinha. Ele tem a covinha. Dá vontade de botar um gelo e dar uma chupada. Ah, Domênico, sério. Ah, não brinco mais também. Parei agora. Eu parei. Domênico, sério. Eu tô olhando aqui. Eu tô buscando informação. Mano, o Mário tá vermelho, velho. Alguém deixou o Mário sério vermelho. Aguinaldinho, acho que foi, tá gostando. No ponto já, hein? Ele tá. Acho que você vai levar. Eu gosto de carne mal passada. Adoro. Ai, ai, ai. Rodrigo. Opa, Sombra. Ô, cara, logo mais à noite temos aí São Paulo e Fluminense no Murumbi, né, cara? Deixa o seu palpite. Jogo das 9h45. Sombra, 2x0. Maicon e Cueva. Maicon, o Cueva estreia, deve estrear. Deve estrear o Cueva. Começa no banco, né? Começa no banco ou estreia? Olha, eu ouvi que ia começar. Ele treinou no banco. Como titular, hein? É, será? Treinou como. Tava treinando como titular no lugar do Ganso. Será que ele vai dar umas bolas pro Kardec hoje? Porque o Kardec joga também, né? O problema não é dar bola pro Kardec, é saber o que o Kardec vai fazer com ela. É o grande problema. Seu Ganso! Que fase do Kardec. Valeu, Rodrigo, um abraço! Um abraço, Sombra. Até mais, tchau, tchau. Ô, mano, oi. Eu tô olhando aqui as maiores goleadas entre Palmeiras e São Paulo. Você tem, em termos, razão, né? Ah. Teve uma goleada de São Paulo em 39, 26 de março, lá na Moca. Sim. Campeonato Paulista, 6x0 São Paulo. Na Moca? Olha que estádio. Moca, estádio, estádio da Rua da Moca, tá aqui. Estádio da Rua da Moca, tá aqui, ó. É o Javari. É o Javari, então. É o estádio do Juventus. Pode ser que não chamava ainda do Javari. Bom, e teve o maior do Palmeiras aqui, 5x0. E foi em 65, 19 de maio de 65, estádio do Pacaembu. E teve 6x2, teve várias, né? Teve 6x2, teve 5x1 pro São Paulo, teve 5x1 pro Palmeiras, teve 4x0 pro Palmeiras, 4x0 pro São Paulo. Mas acho que talvez as maiores. 6x2, 6x0 foi a maior. Mas quem sabe maior disso? Diferença, né? Não, mas e quem... 5x0 o Palmeiras. Não, mas quem sabe disso? Vou até perguntar. PVC. Não. Robertinho! Boa noite, Benjamin! Você viu o Mário Sérgio? O Mário Sérgio era bom? Com Marcinho. Certeza! Grande Mário Sérgio! Sou muito fã de você, Mário! Eu me lembro, viu, Mário? Tem uma pintadinha histórica dele? Ele não guarda camisa! Ele não gosta de passado! Mas eu me lembro do Ipiranga! Eu não me lembro, Mário, se foi em 1922, 23 ou 49! E por ali! Por ali, né? Exatamente! O Ipiranga tinha um jogador que batia com as duas, né? Chamado Punheteiro. Como? Puiteiro. Puiteiro. Ele fazia poesia. É puiteiro. O futebol dele era igual uma poesia. Se o velho tivesse aqui, ele ia falar, Natal! Isso, é um poiteiro. Não, foi gol, mas aí o juiz não deu. Anulou. Vamos lá, o Bandeirinha não viu. Não viu, vamos lá. Enfim, só uma pitadinha, viu, Mário? Porque hoje a entrevista é pra você. Exclamação. Inclusive, Mário Pimpolini me mandou um convite pra você. Você gosta de comida italiana, Mário? Gosto, gosto. Então, saindo daqui, você vai lá pra Alameda Santos, comer na família Pimpolini. Já experimentou o Sfirone? Não, pelo nome eu não vou gostar. Sfirone é a esfirra italiana, Mário. Com 10 centímetros e meio, 11 centímetros e meio, você que escolhe. E depois, tá friozinho, você vai experimentar a nossa sopa doce. Depois, como que é isso? Sopa doce? É sopa de chocolate, um morango. É mais ou menos o fundi, mas não fala que eles não gostam. Ah, tá. Sopa doce. Sopa doce da família Pimpolini. Tem o Iquinho também, o Mário gosta do Iqui, o Iqui. Mário, tem a grande safra Pimpolini, gosta do uísque. Tem o uísque lá, um ano, uísque um ano e meio. É porque eles começaram um ano atrás. Então ainda não tá tão pronto. É bom. Pode experimentar. Mas só pra terminar, o poeteiro. Poeteiro. Que batia com as duas. Sim. E batia bem, viu? É. Melhor com a esquerda ou com a direita? Dizem que ele batia melhor com a direita. Porque a esquerda dele era um pouco menor. Porque quando criança ele bateu muito com a esquerda. Ela ficou desgastadinho. E ele pegava todas em primeira, viu, gente? Tem um lateral de Ipiranga, Conrado. Conrado? É o nome de jovem, Conrado. Então ele cruzava e poeteiro pegava de primeira. Ele cruzava e poeteiro de segunda. E eu me lembro, lembrava muito você, Mário. Ele era um pouco mais intempestivo, mas ele resolvia. E isso me remeteu a você. Então fica o convite, manda um abraço a Mário Pimpolini, está se ouvindo. Aí, Mário, ó. Depois ele vai autografar uma camisa. Porque a gente tem, viu, Mário? Lá, um monte de camisa autografada na família Pimpolini. Depois você vai levar sua camisa lá. É boa ideia. Convida o Mário então a tomar uma canja de beijinho, velho. Olha aí. Uma sopa doce. O Mário foi lá semana passada. Boa, boa. É que tá tendo uma festa junina Pimpolini. E o caldo verde lá é doce, né? Caldo verde é doce, exatamente. Pode. E não é caldo de ricota doce. Nossa. É uma delícia, viu? Família Pimpolini, Alameda Santos sem número. Eu sei que eles são sem número, Alameda Santos é gigante. Como é que o Mário vai achar lá? Ó? Ué, quem gosta procura, né? Mas é mais pro final ou pro começo? Ô Mário Sérgio. Depende de onde você vem, viu? Ô Mário Sérgio, mas quem também queria falar um pouco de futebol com você, a gente tem que dar licença. O Calção, Com certeza, Kleber. O prazer enorme estar aqui com você. Kleber, Mário Sérgio. Então eu tive ontem lá e eu desci na água rasa, meu. Foi um perigo. E não aspira cândida, não, porque de repente, às vezes, você esfoliando o queixo, acaba pisando em pedregulho do amor. E aí fica a dica aí pro Natal, tá chegando. Calção, você tá muito louco, Calção. O que foi? Louco. Não, eu só tô dizendo pra vocês o que eu acho que vocês têm que fazer. E de repente nem é isso que vocês têm que fazer. Depende de cada um faz o que a pessoa acha que deve fazer. Eu, de repente, não faço o que vocês fazem, entendeu? Ah, com certeza. E o Mário Sérgio, o que o Mário tem a ver com isso? Eu não sei, meu. Quem é Mário Sérgio? Eu não tô entendendo a pergunta. Tá muito louco, velho. Tá louco. Então toca o programa aí, palhaço. Ô Mário, pegou o vídeo. O Marcos mandou um e-mail pra mim aqui e falou assim: gostava de você, Mário Sérgio, quando você jogava pelo Verdão, fazia dupla com o Luizinho, que era o irmão do César Maluco. Pergunta pra ele se lembra aquele gol de cavadinha que ele fez. Era uma festa. Abraços aqui, ó. É o Marcos que mandou aí. Marcos foi. Boa noite aí, Marcos. Foi realmente eu tava envolvido naquele programa de doping, tava jogando com o Liminares, né? E com essas liminares eu participei desse jogo contra o 15 de Piracicaba. E nós tivemos uma tabela desde o meio campo, eu e o Luizinho, e eu fiz um gol encobrindo o goleiro. Foi um gol, cavadinha, né? Cavadinha, um gol bem bonito. Ô Mário Sérgio, meu amigo Marcos Paulo Reis, Fluminense, vai ser avô. Avô? Isso aqui é um detalhe interessante. Já? Ele vai ser avô, e sabe quem é avô? Sabe quem é o pai da mulher, do filho do Marcos Paulo Reis? Ah. Aldo Moino, que vai... O Aldo vai ser avô, e o Marcos Paulo Reis, parabéns pros dois. Ei, parabéns. Parabéns. A filha do Aldo com o filho do Marcos Paulo Reis. Boa, parabéns, Aldão. Aí. Vai vir com muita saúde. O Marcos Paulo Reis é Fluminense Roxo, ele perguntou se aquele, a máquina precisava de treinador, aquele time. Ah, é, não, né? E até porque nós tivemos dois treinadores, o Mário Travalini e o Paulo Emílio, que eram treinadores que eram fracos. Eram treinadores. Travalini bons. Era fraco ou Mário? Era fraquinho. É mesmo? Gente muito boa. Mas... jogava por ele, mas se dependesse de uma tática, de uma coisinha a mais pra gente ganhar, era ruim. Ô Mário, qual time foi melhor que você jogou? Aquele Fluminense, a Máquina ou o Inter? A Máquina tinha mais jogador, tinha jogador de nível melhor. Mas como time, o Internacional era mais competitivo. Pô, o Mário jogou com o Riva, pô. Sim, eu sei. Riva e o Paulo César Caju. Meu Deus. É, ué. E tinha Carlos Alberto Torres. Carlos Alberto, não. Cafuringa. Que time era esse? Cafuringa. Manfrini. É, isso aí. É. Rubens Galaxy? Não, isso aí. Não, já era depois? Marco Antônio lateral esquerdo. Marco Antônio lateral esquerdo. Que ano que foi isso aí, Edinho? O Edinho. Não, 75, 76. O goleiro era o Renato, não era? O goleiro era o Félix. Félix? Ah, não, mas depois foi o Renato, então. Bem depois. Naquele jogo da invasão corintiana, você jogou aquele jogo? Tava suspenso pelo presidente do clube. O que você fez, Mário? Por que você tava suspenso? Esse cidadão que eu tava falando sobre o episódio do Baixar Calça. Era ele? O vice-presidente. Os caras foram. O Gil. Búfalo Gil? Passeando pelas paineiras de noite, ele foi e reconheceu o carro de alguém. Foi lá, viu o carro de alguém, nesse carro de alguém, estava essa pessoa fazendo um boquete no menino dos juniores. Meu Deus! E aí, veio, contou pra gente, e a gente vinha jogar aqui em São Paulo. Vinha jogar contra São Paulo até. E aí, nós viemos no ônibus, estava toda a comitiva, Bota, aquele pessoal Vilela, aquele pessoal essa pessoa, outra e outra. E aí o pessoal lançou uma paródia do Benito de Paula, aquela música do Benito de Paula que foi um baita sucesso aí. Agora chegou a vez, cantaremos. Só que nós metemos uma paródia. Agora chegou a vez, cantaremos. O Nardoval comeu o dono do cara. E aí todo mundo cantando e sambando, e segunda, e pai, e repinicando e tudo. Aí chegou em mim, né? Disseram que o compositor da melodia. E foi você? Não fui eu. Não era. Não fui eu. Foi o Zé Roberto que compôs. Eu só fiz puxar o samba. O puxador dançou. Ô Mário, você fez mais amigo ou mais inimigo no futebol? Ah, mais amigos. Sem dúvida alguma, eu nunca tive inimigo entre jogadores, eu nunca tive inimigo. Ah, mas no São Paulo não é possível. Ó, te digo, com sinceridade, não tem inimigo. Não, no São inimigo. Paulo não. Você deixou o Sombra com a pulga atrás da orelha, velho. O Sombra, velho. Você deixou o Sombra, velho. Fica tranquilo, no São Paulo só tem amigos lá dentro. Aqui, é porque a galera, sabe que, ó, aqui, ó, os caras ficam bravos, aqui, o Hélio Fonseca. Como que um comentarista pode ser tão parcial e falar tão mal do São Paulo? Não falo mal de São Paulo, muito pelo contrário. Não fala mal. Eu posso não gostar de um determinado jogador e eu sei qual é a reação do torcedor. Eu, como torcedor, ficaria chateado como você também. Porque você encara o São Paulo como se fosse sua família, seu amigo. Você se sente ofendido. Eu entendo muito bem a sua posição. Mas só que eu tenho um compromisso com a minha consciência. E se eu acho que alguém... Não merece o meu elogio, esse alguém não vai levar meu elogio. É isso aí. Tá certo. Ô, Dodô? Eu? Vamos falar de impermeabilizantes Recubiplast? Claro. Olha, tem muita gente que tá com problemas aí na sua casa, de infiltrações, de goteiras, de umidade. E eu tenho aqui a solução para os seus problemas, hein? É o impermeabilizante Recubiplast. Esse sim vai proteger a sua casa, ó. Recubriplast é 3 em 1, primeira de mão sela, a segunda de mão pinta e a terceira de mão impermeabiliza. É o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. E Recubriplast também é o único que te dá a garantia de 5 anos. Vai encontrar Recubriplast nas boas lojas do ramo, aliás, tem um site legal. Para você consultar as lojas aí, as mais próximas da sua casa, claro, consulte no www.sinteplast.com.br. Mandar um abraço aqui pro Fernando e também o senhor Claudino, são corintianos, adoro aqui o Mano, o Benjamin também aqui. Valeu. Proprietários das lojas Recanto das Tintas. Boa. ouvem todos os dias aí atentamente o Estádio 97. Muito obrigado pela audiência, hein? É, meus amigos, impermeabilizantes é Recobriplast, máxima proteção para toda a sua casa. Legal, vamos trazer agora as mensagens através do nosso WhatsApp, as mensagens de áudio nesse momento, mensagens de áudio no oferecimento de Chevrolet. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruze e a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Também o oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vamos trazer agora as mensagens através do nosso WhatsApp. Vamos lá. Boa noite aí, galera do estádio. Quero fazer uma... Aqui é o Lucas de Taquaxetuba, São Paulo, corintiano. Quero fazer uma pergunta pro Mano e pro Benja aí. Qual que vocês preferem? São Paulo campeão da Libertadores ou Palmeiras campeão brasileiro? Prefiro São Paulo, para nós continuar zoando os porcos. Ele é corintiano. Olha, eu preferia que o mundo acabasse. Como assim, o Benjamin? Apocalipse. Mas se o mundo acabar, você tem crianças, filhos. Ah, mas eles também não iam querer ver. Não, mas não, se você tivesse... Você é cheio de fazer opção pros outros. Meu, você tem amigos no São Paulo, você tem amigos no Palmeiras, você tem... Meu, sai do muro, velho. Sai do muro aí. Sai do muro, velho. O senhor vem aqui, tem que escolher quem é que você salva do morro. Sai do muro, velho. Vamos lá, quem é que você escolhe? Vai, no São Paulo, tem que escolher um ou outro. No São Paulo, eu ficaria muito feliz se São Paulo fosse campeão. Eu gosto muito do Leco. Eu sou amigo do Gustavo, eu adoro o Sombra. Tá, você gosta mais do Leco ou do Paulo Nobre? Do Leco. Então já então tem seu voto. Então você torce pro São Paulo. Mas eu adoraria ver o Paulo Domênico aqui. Ah, por causa do Domênico. O Domênico. Obrigado, Beija. Então como é que faz? Eu não sei, eu preciso pensar, cara. Você ia torcer pro Palmeiras? Mas é nós, aí é nós. Aí é parceiro. Você prefere o Palmeiras não. Campeão, aí é parceiro, isso? Parceiro. Não torceria pra ninguém. Ah, que vocês são assim, ficar né? Ficar lá tudo... vendo o jogo com camisa, não sou hipócrita. É, não. Quer ver como é simples? Mano, quem? Nenhum dos dois. Não, tem que optar. Não, ele tem. Optou, ele não, optou. Ele não. Optou. Você tem que optar. Ah, porra, posso estar em coma induzido, velho. Não, mas se aquela coisa... Toma um negocinho aí, assim, vou acordar só em janeiro. Mano. Não, mas aí, olha... Tem que escolher, pô. Vou colocar um aditivo no contrato. Vai, escolhe. Fala assim... Cara, é, bicho, você já sei, ou você escolhe ou você nunca mais vai fazer família. Charminho, mas eu já sei, ele vai escolher o São Paulo por causa da família dele. Ué. Não, pelo contrário. Você não quer ver teu pai feliz? Não, você deseja o mal da tua mãe? Não, pelo contrário. Então, por isso que eu acho que ele vai escolher. São paulinos. Você já foi já um dia. São Paulino, quando ganha título, os caras ficam muito arrogantes. Ah, vai mais um palmeirense engustido. Mais um palmeirense. Pode vir. O Mansur tá nos ouvindo, mandou um WhatsApp e falou assim, Benjamano, tamo junto. O Mansur falou isso? O Mansur falou. Mansur é um cara que se o São Paulo ganha do América Mineiro, velho, pronto, ninguém mais dorme. Ele manda WhatsApp pra todo mundo. Mas se você não desligar o celular, a gente aterroriza. Mansur é de boa. Não é não, velho. Opa. Mansur faz isso? Opa, no fórum ninguém aguenta o Mansur, cara. Palmeiras e Corinthians é tudo a mesma coisa. Palmeiras é rival, velho. Vamos lá, amigos mais amigos do Estádio 97, forte abraço aqui, Anderson da Costa, o Dezinho, Cotonete do Arujá 5. Queria mandar um abraço aí pro Mário Sérgio Pontes de Paiva, um monstro. Jogando obrigado, futebol, fez um golaço no Pacaembu, eu tava lá tabelando com o Jorginho desde a intermediária e foi tabelando até fazer o gol. Foi um gol fantástico e eu tive o prazer de ver isso em estádio e fiquei maluco. Forte abraço aí, obrigado pela oportunidade. Obrigado, irmão, abração pra você também. Legal, hein? Legal, vamos lá, mais mensagens. Boa noite, amigos, aqui é o Wilton Ferreira, sou morador da Aclimação. Queria parabenizar o Mário Sérgio aí por tudo que ele se propôs a fazer, fez muito bem, tanto como técnico, como jogador, como comentarista. Pergunta pra ele aí, aliás, que ele achou porque o Corinthians não ganhou em 1993 o Campeonato Brasileiro. Abraços. Pergunta aí, Benjamin, pra ele. Mário, por que o Corinthians não ganhou o Campeonato Brasileiro em 93? Porque é aquele negócio, né? Nem sempre... Aquele que se faz merecedor ganha, né? Tá certo que nós teremos o Palmeiras, que tinha uma equipe muito forte. Timaço, né? Timaço. Mas nós merecíamos estar na final. Se não fosse um regulamento esdrúxulo, como foi aquele que veio com o time da segunda divisão, que por sinal, eu sou conselheiro Vitória, veio da segunda divisão, pegou um campeonato muito fraco, enquanto a gente tava pegando as feras todas. E ele entrou já numa fase decisiva... Totalmente poupado, né, no aspecto físico, e a gente super desgastado. Então, isso aí foi decisivo na hora da gente conseguir a vaga para a final. E aí ficou Palmeiras e Vitória. Ô Mário, você está acompanhando a Euro, certamente. Onde é que está a novidade, o futebol espetacular, essa coisa toda que ou eu sou muito burro, ou eu não entendo porra nenhuma de futebol, porque eu não estou vendo nada, velho. Eu falei tudo de Ana Fonse, quase fui mandado embora. Eu falei assim, olha, rapaziada, veja essa... Eu não falei, eu tinha vontade de falar essa porra, mas me segurei. Veja essa porra de lupa. Não consigo ver nada de diferente. Eles fazem tudo que a gente faz aqui. Aqui nós não falou nada. Os estrangeiros, velho. Não sobra porra nenhuma. Eu falei hoje sobre isso. A gente faz uma comparação extremamente injusta. Nossos campeonatos com os campeonatos deles. É verdade. E aqui a gente tá só com o pessoal Traz o nosso que tá lá, né? Traz o nosso pra cá. A gente vai ter o campeonato deles. Mais mensagens aqui através do nosso WhatsApp. Boa noite, galera. Meu nome é Rony, sou aqui do Capão Redondo. Queria perguntar aí pro Mário Sérgio aí, vocês falaram de cobradores de faltas, só que na época que ele foi treinador do São Paulo, ele não deixava o Rogério Ceni bater falta, não. E hoje ele se arrepende disso ou mantém a mesma opinião? Já foi. Abraço, me arrependo. Mas já foi respondido. Foi até pra Aparecida, porra, pra pagar a promessa. Eu mesmo, já fui de joelho daqui até Aparecida, pedindo perdão. Não foi, mas devia ter ido. Boa noite a todos aí, Sombra, Dodô, Mano, Mário Sérgio, todo mundo aí. Vocês estão falando, eu escutei hoje aí os comentaristas aí, alguns aí, falar que a contratação do Maicon foi muito caro. O cara é jogar com o Rodrigo Caio e Lucão na zaga, meu amigo. Aí é caro. É verdade. Mas você sabe que às vezes... Não, é caro, né? 5 milhões de euros, 6, que seja, é caro. Mas se você... Pelo menos uma contratação certeira, né? O que é errado, que eu vejo, que às vezes os clubes vão gastando alguns montinhos em várias porcarias. Não pode fazer como o Santos fez com o Damião, né? Aí quando você soma tudo, é um dinheirão, né? Como o Corinthians fez com o Pato. É isso que não pode fazer, né? Aí é uma idiotice que não tem tamanho, né? Muito bem, esse é o Estádio 97 aqui na Energia, no oferecimento de Chevrolet. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruze e também a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ô, mano, oi. Vamos falar da Bozano. Tô vendo aí que você tô bem barbeado. Opa. O Domênico disse que você tá cheiroso. Paquitão, né, mano? Paquitão. Um kit, é que tipo... o dono do glúteo tá aqui hoje, né? Fazendo o programa. E manda um kit pro Mansur. Ele tá nos ouvindo. E o Mansur falou que ficaria muito feliz se o São Paulo fosse campeão da Libertadores e que você e eu torcêssemos por ele. Mandar um kit pro Mansur, que tem uma sudorese fora do comum. O Mansur, quando ele tira o terno no fórum, parece que abriu uma caixa de esfirra de carne. Então se liga só, Mansur. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, Mansur. Todos nós temos aqueles dias que valem por 3. É ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, cara. Por isso, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Você nunca mais vai ficar com aquele cheiro de virilha de mendigo, tá bom? Você vai ficar cheirosinho, cheirosinho. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Mas te dá muito. Mas te dá muito mais proteção, cara. E nesse mês aqui, quem ligar no Estádio 97 dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Anotou a frase? Essa aqui, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Vai levar um kit exclusivo do desodorante Extreme, tá bom? Esse é top demais. Eu uso diariamente e recomendo. Tá legal? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Olha, teve o Weber Roberto Lopes, ele acabou sendo vitimado aí de uma notícia maldada por um site peruano. E acho que agora ele vai meter uma processão bacana, né? É um site peruano, libero.pe, confundiu o Weber Roberto Lopes, segundo matéria que está aqui no UOL, no blog da redação, né? Segundo o site peruano, confundiu o árbitro Weber Roberto Lopes com um traficante paraguaio. Aí a página apresentou um homem, que é o traficante, peladão, ao lado de mulheres peladas. Tá na foto, você vai ver. E meteu o nome dele? E meteu lá, assim, olha, além do erro na identificação do homem, alguns veículos de imprensa do Peru ainda descreveram que o encontro de Eber com as mulheres teria ocorrido após o título do Chile contra a Argentina. Jesus amado, velho. Que foi o jogo que ele apitou. Quem aconteceu uma situação aqui assim com o Joel Santana. É, Joel Santana. Quem vai ganhar mais dinheiro com esse processo, o Eber ou o Joel? O Joel. Ah, mas o Joel também é a CNN, não foi? Não, foi a TVC. Times, isso mesmo. Time. Já aconteceu alguma coisa de te colocarem numa dessa, Mário? Não, não. Comigo, graças a Deus, até hoje não. Você já processou alguém no mundo do futebol? Nunca processei ninguém. Assim, imprensa ou... Me deram porrada, eu fui processado, mas eu nunca processei ninguém. Eu tive um processo quando fui técnico do... O técnico, quando fui diretor do Grêmio, um colunista do Correio do Povo entrou com uma ação contra mim. E me tomou R$25 mil. Mas por quê que ele te processou? Porque eu disse que ele não tinha representatividade nenhuma lá no Sul e que a bronca dele é que eu tinha a BMW e andava a pé. E mais um monte de besteira que eu falei para ele, entrou com uma ação contra mim e teve razão em entrar com a ação contra mim. Ele tinha me feito uma crítica na coluna dele, dizendo que o salário que me pagava, eles deveriam contratar um jogador, porque eu não tinha competência para ser diretor, e eu fui e extrapolei. Ele foi mal comigo também, não me respeitou como profissional, mas eu extrapolei porque falei coisas que não deveria ter feito. Acho que foi uma ação que eu perdi e que não me causou nenhum tipo de raiva ou de bronca por ter perdido. Eu tenho certeza absoluta que eu passei do ponto. Mas você falou com ele depois, você pediu desculpa? Não, não tive com ele, não tive mais. Eu tive numa audiência, na primeira audiência que eu ganhei, até em primeira instância. Mas o juiz propôs, ó, faz o seguinte, em vez dessa ação, você pega o determina o valor e você, Mário, você se propõe a dar para uma entidade de caridade. Eu falei, meritíssimo, o senhor me dá o valor que eu assino o cheque agora. Aí o cara disse que não, eu quero ganhar meu dinheiro da ação contra ele. Ganhou. Ô Dodô, só repassando informação do Palmeiras, né? Então o Fernando Prass está convocado para a Olimpíada, né? Para as Olimpíadas, aliás. Exato. Assim como o Gabriel Jesus. Então são dois palmeirenses que desfalcarão o Palmeiras por 6 partidas, é isso? Exatamente. Se o Brasil for para a disputa se for, do ano, senão até se for, né? Como for o Santos também. Se for para frente. É que o futebol não fica naquela zona que é a Vila Olímpica, né? Não tem graça. Os caras ficam concentrados em outro lugar, né? Pô, aquela Vila Olímpica. Ô, Mário Sérgio, você já chegou a disputar uma Olimpíada por algum outro esporte a não ser o futebol, não? Eu vou dizer uma coisa para vocês, falei hoje no rádio, vou repetir o que eu acho da Olimpíada. O futebol na Olimpíada, acho uma merda. Também acho. Não tem nada a ver futebol profissional com Olimpíada. Olimpíada é atletismo, voleibol, basquetebol, futebol, se tivesse futebol encaixado aí, o feminino seria adequado, futebol de salão, futsal, o futebol de juniores, não com profissionais envolvidos. Futebol profissional é Copa do Mundo, é Libertadores, é Champions League, aí é futebol, aí é evento que é feito para futebol. Isso aí é uma tremenda bobagem e depois a gente fica vendo pelo fato da mídia ter interesses comerciais no evento, aí começa um monte de gente que a gente não tem representatividade nenhuma no país, nunca fizeram nada, passeando com a tocha para cima e para baixo, todo dia. A tocha está ficando mais importante que a Olimpíada. E o Vlamir Marques, que é um dos maiores jogadores da história do basquete, né? Um dos grandes ídolos do esporte brasileiro, quando foram para dar a tocha, falaram que precisava analisar o currículo dele. E em compensação, você vê repórter da Globo, narrador da Globo. Quem o Galvão Bueno ontem levou a tocha. Ah, o Tino Marcos também. Sandro Lemberg. Vai passear com a tocha, sim, por quê? Também. Não entendo isso, sinceramente, qual o vínculo deles com esse evento, a não ser o comercial. Mas eu acho que mudou muito o negócio do espírito olímpico, porque antigamente eram amadores que participavam das Olimpíadas. Antigamente você está falando... É. Então, não, logo no começo, a essência da Olimpíada era essa. Na Grécia. Mas profissionalizou demais. Não, mas a minha referência era com relação à Vila Olímpica. Vocês viram o tanto de camisinhas que vão distribuir na Vila Olímpica? Ah, isso é sempre. Então, velho, mas aquilo ali, RG, imagina o que não deve ser. Carnaval, Vila Olímpica. Ah, véio. Mas eu acho que quem participa dessa zoeira é aquele atleta que não tem muita chance de medalha. Imagina, o cara já competiu, Sombra, e talvez ficou fora. O cara já tá offline, então, mas tá na vila. Chance de medalha, é madeira, é né, velho? Ou sinal, então o cara que vai competir só pro final, tá sinal, lá o cara, ó. O maior jogador de golfe dos Estados Unidos, que não é o Tiger Woods. O Tiger Woods despencou, tá em, não sei nem falar, 582 do ranking, né? Ele operou as costas, depois a carreira dele foi pro saco. Mas o jogador, o principal jogador esse de golfe. Ele perdeu dinheiro com o divórcio também. O principal jogador de golfe dos Estados Unidos falou hoje que não vem pra Olimpíada. Ele postou no Twitter, esqueci o nome dele. Não, o LeBron James também falou LeBron que não vem. O Stephen Curry também não vem. Não vem. O Ibra disse que não vem. O Ibra também não vem. O jogador. Quem não vem? Esse jogador de golfe não disse no Twitter Zika. Dele que ele. Medo tem do Zika. Medo do Zika vírus. Oi, vocês viram as placas da polícia no Rio falando assim, olha, não venham pra cá que a gente não vai garantir a sua segurança, a gente não recebe salário. Ele falou polícia, a faixa... Você iria? A faixa diz, polícia e bombeiros não recebem. Você que está vindo para o Rio de Janeiro, ou é bem-vindo ao inferno. Welcome to the hell. Você que está chegando aí, não tem... Não dá, hein? Não tem quem te proteja. É, o jeito é recorrer aos traficantes, né? Quem pode expulsar? Pode dar proteção. É, manda descer, desce todo mundo e dá uma protegida na galera. Você lá, teve um assalto, né? Você teve na Lagoa, você foi assaltado, que até te causou um prejuízo físico, né? Eu tive 6 costelas quebradas e o pulmão perfurado. Que horror! Que é? Bicicleta, eu andava 1h30 da manhã para andar no pau, porque se você for andar de dia lá, é impossível, né? Muita gente lá se corria. Então, 1h30 da manhã, eu andava todo dia 30 quilômetros. E aí, um dia, eu vim passando por trás de um tapume de obra, tinha 2 caras numa motocicleta. Aí que eu passei, meteu o pé, eu voei, bati no chão, quebrei tudo, ele saiu rindo, pegou minha bicicleta e foi embora. Putz, a vida. Ô, Mário, tem uma pergunta do Paulo aqui. Pergunta para o Mário Sérgio sobre o que ele acha do Emerson Leão como pessoa e profissional e se ele deveria ter ido para a Copa de 82. Campeão, gente boa demais, é um cara muito sincero, tem poucos amigos porque ele preza muito as amizades dele, ele é muito exigente com relação aos amigos, eu tenho o privilégio de me considerar amigo dele, joguei com ele no Palmeiras. Era uma liderança muito forte. Enfim, eu só tenho elogios ao Leão. Como técnico, como jogador, como homem. Perfeito. O Zico eu vi moleque. O irmão dele, o Antunes, nós jogávamos junto no time do jornal que tinha no Rio de Janeiro, se eu não me engano, era a Correio da Manhã, pode ser? Antigo, acho que é a Correio da Manhã. E esse a gente ia jogar e o Zico ia acompanhar, a família dele ia toda assistir os jogos que a gente fazia pelo Correio da Manhã. E o Antunes, que morreu já, o irmão dele mais velho, era muito meu amigo. E através do Antunes eu conheci o Zico e depois o Zico mantive uma relação com ele no Flamengo. Porque eu sou era uma categoria acima da do Zico, eu sou um pouco mais velho que o Zico. Então esse pessoal todo que veio, você vê que azar que eu dou. Eu vim numa geração acima da do Zico, do Júnior. Se eu tivesse demorado um pouquinho para nascer, eu vinha junto com ele. Já pensou? Os caras jogavam muito, né? Pô, os caras jogavam demais. Tirando o Pelé, qual é o maior jogador que você viu? O Pelé realmente é... Não, o Pelé, você não pode nem falar em Pelé quando você fala em jogador. O Rivelino foi um baita jogador e eu adoro o Riva, meu amigo. Adoro, tenho uma admiração por ele profunda. Acho que foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar. E o Maradona, que eu também vi jogar, joguei contra na Argentina, e com 18 anos ele fazia coisas assim que você não entendia. Jogou contra o Ademir da Guia, ou Mário? Joguei. Eu era moleque aí, jogava muito também. É um outro estilo, né? Mais cadenciado, mas era um jogador de uma elegância para jogar, impressionante. O Neymar tá no patamar desses caras? Não. Não? Mas está muito longe? Não está muito longe, mas... Você sabe, para mim, quando eu analiso um profissional qualquer, de qualquer área, eu acho que você tem que ter, acima de tudo, uma postura compatível com aquela profissão que você exerce, aquela função que você exerce. E o Neymar, ele precisa amadurecer o mais rápido possível para a gente começar a respeitá-lo e aceitá-lo como craque nesse nível que vocês citaram, de jogadores que vocês citaram. Mas você acha que o Tite vai conseguir domar o Neymar ou o Mário Sérgio? Porque o Dunga não conseguiu. Eu acho que é mais fácil o Tite domar o pai dele. Se domar o pai dele, doma o Neymar. Olha, Sócrates foi um baita jogador. Você jogou muito com Sócrates? Sócrates jogou muito também. Eu vi muitos jogadores, vi, porque quando eu falo, uma coisa é você ver pela televisão e ao estádio, outra coisa é você estar com o cara no campo, né? O negócio que marca muito, né? Você, quando ele joga contra você, por exemplo, tem o Zico, o Sócrates. Falcão jogou comigo. Então, um excepcional jogador. Esses caras pegam a bola, se você não se tocar, você esquece do jogo e fica olhando eles. O Neymar não é que é mau jogador. É que o Neymar ele se destacou demais em função do nível técnico que a gente tem hoje, gente. Eu também concordo com o Mário. Ele tá sozinho. O Messi jogaria num time lá atrás, você acha, ou o Mário não? Ou também não tá nesse nível? Não, o problema é o seguinte, o Messi, ele é velocidade pura, né? Se ele tivesse essa velocidade que ele tem hoje, nós temos um companheiro lá, o Sormani, que ele, quando ele define o Pelé, ele faz de uma forma muito peculiar. Eu acho que ele expressa aquilo que eu gostaria de falar, e não tive essa capacidade. Ele fala assim, o Pelé mudou o futebol. No momento em que o Pelé apareceu, o futebol se tornou outro. Por quê? Ele trouxe a velocidade, ele trouxe a força física. Ele era completo, né? Completo, ele tinha tudo. Então o futebol teve que mudar em função do Pelé, porque se o futebol continuasse o mesmo, o Pelé atropelava todo mundo. O que o pessoal não entende hoje, os jovens, e por verem aí Messi, Neymar, e querem fazer esse tipo de comparação, é que o Pelé era completo, né, cara? Era pé esquerdo, era pé direito, era cabeça, era peito, era... O cara era completo. Vocês já chegaram a reparar, eu vi um filme uma vez, a impulsão do Pelé... Sim. E não é só... O cara pulava alto. 1,72m. Ele era muito impulsivo, né? Ele treinava muito também, né? Quanto que é ali a impulsão dele, Mario? E bota... Hã? Nessa cabeçada aí. Eu vou te dizer uma coisa. Mais de 2 metros. Ele deveria ter impulsão compatível com a de jogador de vôlei. Caraca, jura? É sério? E ele foi motivo de estudo... Veja isso. Ele foi motivo de estudo. Tem livros sobre isso. Quando ele corria, conduzindo a bola... Por que ninguém tirava a visão periférica dele? Diz que era um negócio absurdo. Mas, RG, eu sou contra isso daí, Mário, porque as pessoas às vezes traçam um paralelo. Quem foi melhor, o Maradona ou o Pelé? Quem foi melhor, o Messi ou o Maradona? Eu acho que cada um na sua época. Porque o Pelé, ele estava muito à frente do tempo dele na questão física também. Antigamente, na época do Pelé, ele era um cara que ele ia para o quarto fazer abdominais, flexões. Aí ele se preocupava demais com a parte física, enquanto o restante estava tomando cerveja e os caras não davam muito, muito aí para o físico. Tanto é que você via vários jogadores que às vezes aparentavam estar acima do peso, etc e tal. O Pelé não. O Pelé era extremamente forte. Então eu vejo as pessoas comparando, mas o Pelé, o Maradona... Cada um na sua época foi um monstro. Por exemplo, hoje é muito mais difícil... não estou desmerecendo o Pelé. O Pelé foi um monstro e eu concordo com o que o Mário falou e que o Sormani também expôs. Mas, por exemplo, hoje é muito mais difícil jogar futebol do que era antigamente. Até pela movimentação, pela força física. Você vê o Messi. O Messi passa do primeiro, já vem o segundo para arrepiar o moleque. Ele passa do segundo, já tem o terceiro no encalço. O cara já tenta derrubar o Messi de qualquer forma. E o Messi é imparável. O Pelé era assim também. Então, mas é que tá, RG. Mas antigamente, pelo físico do Pelé, ele destoava demais dos demais. O Pelé era um monstro dentro de campo. Era um cara com condicionamento atlético perto de pessoas que não tinham, talvez, o condicionamento ideal. Então, eu acho que cada um na sua época. Eu acho que não dá para falar quem que era melhor, porque não jogaram juntos. Mas eu concordo que o Pelé foi uma referência. Eu vou colocar algumas questões aqui. Eu acho que é difícil a gente discutir essas coisas. Mas vou colocar algumas coisas para você refletir. Primeiro, o material que hoje os jogadores têm à sua disposição... Claro, nem se compara, né? Qualidade, muito peso, acima, né? É muito melhor. A camisa antigamente pesava 2 quilos molhado. Se vende uma imagem, mano, de que o futebol hoje é mais pegado do que antigamente. O futebol de antigamente era muito mais violento do que de hoje. O juiz foi dar um cartão vermelho, o cara tinha que arrebentar no meio. Então, isso é verdade também. O pau cantava e soco na cara. Não tinha as câmeras. Não tinha câmera, não tinha nada. Hoje o craque, ele é muito mais protegido do que era naquela época. A gente pegava aí uns pés duros que davam porrada na gente do início Brito ao final do jogo. Diga. Um monte deles, que tal de Pinheirense do Botafogo. Yeah. Você se lembra? Pô, aquele cara, todo mundo tinha medo dele. E o Peu? Lembra do Peu? Porrada, então, Moisés, pô. Chicão. Moisés. Chicão. Esse Pinheirense não era aquele cara que entrava com prego no lugar da trava? Ah, nego fazia miséria. Orlando Fumaça. Orlando Fumaça. Isso aí era bom, hein, meu? É um elogio pro Mário. Elogio tem porrada nele. Boa noite, pessoal. Dodô, sou corintiano. Meu tio é ex-jogador profissional de São Paulo. Jogou na quarta zaga do São Paulo, Ribas Estevam. Meu tio fala até hoje que pra marcar você, Marcelo, tinha que ter um revólver. Senão não dava pra parar o cara. Forte abraço, manda um abraço pro craque Gustavo Estevam. Obrigado, Gustavo. Um abraço. É o reconhecimento. Tem que ter um revólver pra parar você? Apesar de eu não achar, sinceramente, não tô fazendo demagogia, eu não acho que tenha sido essa bola toda. Eu vi muita gente muito melhor que eu jogar. Eu agradeço aí a tua força. Deixa eu só fazer uma pergunta. Ô, Cuca, você tá feliz com a convocação do Praz e do Gabriel Jesus? A gente fica tristinho, né? Porque convoca esse, convoca aquele jogador. A gente tem que... Não chora. Vai chorar, pô. Não vai chorar, Cuca. A gente perdeu dois jogadores. É, não é qualquer time que perde o Prazinho, o Jesusinho. Prazinho. A gente perdeu. Ô, Cuca, você vai deixar o ônibus do Palmeiras da ré? A gente não vai, dá azar, né? Lá no Cruzeiro ele começou a dar resinha, aí tomou golzinho, perdeu. Aí, ó, vai jogar o Fabianinho amanhã. A gente fica preocupadinho, né? Ô, Cuca, o Mário Sérgio era bom jogador, Cuca? Ele era bom jogadorzinho, jogava bem, jogava com volúpia, fazia golzinho, era fortinho. A gente lembra. Tá muito deprê, não, professor. A gente perdia pra ele, a gente lembra, fica chateadinho. Ele metia uma mala em campo, tocava a bola pra um lado, Malinho, olhava pro outro. Era assim? Tava cotoveladinha. Tá com amorzinho, né? Tranquilinho. E você chorava tomar um cotovelo? Não dá. Era tão fortinho que a gente nem dava pra chorar, né? Nem fazia chorandinha, nada, né? Eu queria dar um abracinho pro Marinho. Um grande abraço. Ele vai te dar uma cabeçada, hein? Não chora não. E aí, tá precisando de ferramentas? Vai na Dutra Máquinas. Tá procurando o melhor preço? Vai na Dutra Máquinas. Lá é o paraíso das ferramentas. Na Dutra Máquinas, você encontra a linha completa de ferramentas para construção, automotivo, jardinagem, limpeza, marcenaria, manutenção e muitas outras linhas. Tem para todo mundo e para todos os bolsos. É a mais completa loja de máquinas e ferramentas do Brasil. São mais de 30 mil itens das melhores marcas. E falando em melhores marcas, você encontra a nova linha de ferramentas elétricas da Stanley. Ideal para você que procura uma ferramenta resistente, precisa, confortável e muito segura. A Stanley, mundialmente conhecida por suas ferramentas manuais, também conta com a linha de ferramentas elétricas, como furadeiras, serras, marteletes e lixadeiras, para os profissionais mais exigentes e a única do mercado nessa categoria com 2 anos de garantia. E você encontra a linha completa da Stanley com ótimos preços no site dutramáquinas.com.br, como entrega garantida para todo o Brasil e parcelamento em até 10 vezes. São mais de 1 milhão de pedidos entregues e clientes satisfeitos. Não se esqueça, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. Esse é o estádio. Oferecimento da Esser, construindo com valor. Também do Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Agora, Dodô, temos 3 ouvintes na sequência. É o momento sem parar. Tem gol, hein? Tem gol. 1-0 o Grêmio. Tem gol, hein? Tem gol. Gol de quem? Gol do Grêmio, Juliano. Hein? Já. Tem gol, hein? Tá, Grêmio e quem? Tem gol, hein? Grêmio e Santos. Ah. Tem gol, hein? Vai, ouvinte. Boiou, RG. É, porque eu aposto que o Denis não é o goleiro do Grêmio. Calma. Começou agora. Vamos virar essa porra. Então tá bom, vamos lá. Agora, momento sem parar. 3 ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para a sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Todos esses anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. É. Opa, baixa o volume do rádio aí, amigão. É eu. Eu quem? Edinaldo. Baixa mais um pouquinho o volume, abaixa o volume, Edinaldo. Ao vivo a voz. Edinaldo do quê? Edinaldo José da Silva. Quantos anos, Edinaldo? 43. RG, hoje na quarta-feira com o Mário Sérgio, 4.3, como é que fica? Mas isso era no tempo que o Mário jogava. É, como assim? Aí os caras chegavam pra meter a besta com ele, aí ele fala, vocês são de Edinaldo, você é Edinaldo, né? Entendeu? Chamava pra briga mesmo, fala, Edinaldo, entendeu? Sensacional. Vê lá, hein? Puta que caraca, velho. 6 passou de ano, pô. Porra, pior que esse puxador não bebe, velho. Não, às vezes bebe. É, mas hoje não tá bebendo. Hoje não. E qual que é o bairro aí? Eu moro, vê se o pessoal sabe, é Jardim Duque Moraes. Não, o Beijinho, não é o pessoal, não. Não é assim, não. É o GPS Man. Qual que é o bairro? Jardim dos Moraes. Dos Moraes. Pô, falei só um abraço pro filé do Moraes. Eu falei, tem quando pro filé do Moraes. Mas, ó, lembra? É, do Jardim do Moraes? Dos Moraes, não é do Moraes. Com alho em cima. Bom, era da São João. É. Mas não existe onde, ainda. Onde começou. É. Bom, mas, amigão, se é o que eu conheço, tem dois, né? Ah, tem dois. Tem um que é em Itaquá e outro que é em Bu. É um dos dois. Em Bu das Artes. Ah, onde meu primo Beno tem a barraquinha só e Luar, lá tá com 26 barracas, velho. Meu primo tá rico. Mas meu. A matriz é onde? Não, é tudo em Bu. Tudo em Bu? Só que ele montou, tem um primo meu, Mário, o Beno, que ele largou engenharia. Isso aí. É verdade, ele largou engenharia e montou barraquinhas de artesanato lá em Bu. Tá melhor que... Ele faz pulseirinha de couro, tela de cadeira. Que beleza. Agora ele faz abajur. Com... E o Zé Hugo, hein? Não, ele faz abajur, como chama aquele negócio de latinha? É Zé Hugo. Sabe aquela... É Vitor, artesanato. Que abre latinha? Sim. Como que chama aquela... Sabe aquela, tipo aquela presilha? Latinha. É, o abridor da latinha. Faz, faz sofá com material... Fornece pro governo? Não? Não fornece. Usou a lei, Juanera. 26 barraquinhas lá. Você chega lá no Embu domingo de manhã nas feiras, só dá meu primo. E o Zé Hugo? Rico, o Zé Hugo morreu no Ibirapuela. Não, conta pro Mário como é que ele morreu. Não, mentira. Então entra no Google e vê lá. Põe lá Zé Hugo, Bumerangue e Ibirapuela. Mas tem o Mário aí, vamos. Ô, velho, e aí o time? Verdão, é óbvio. Opa, Verdão, nós. Desde quando era feto. O Mário Sérgio hoje quer fazer a pergunta pro Mário? Não, o Mário eu vi jogar também, né? Aquele, o rapaz dele relembrou aquele gol no Pacaembu. Eu também tava lá, puta golaço. E só dar um parabéns pra vocês pelo programa aí. Legal. O Daniel Venâncio faz uma pergunta no Twitter. Beijo, pergunta pro Mário Sérgio se o Falcão jogou mais que o Iniesta. Ah, joguei. Pra mim jogou. Eu também acho que jogou. Pra mim jogou muito mais. Aí, se perguntar pra mim, também acho que sim. Sabe o cara que eu acho que jogou muito bem? Tinha um perfil do Falcão? O Fernando Redondo. Ah, o da Falcão Argentina. Pra mim foi mais jogador que o Redondo. Foi mais. Fernando Redondo. Acho que o Falcão jogou mais. Só pra mim o Falcão jogou mais também. Você acha, Mário? Pra mim o Falcão, mas o Redondo era bom jogador. Mas eu prefiro Iniesta do que o Redondo. É outro estilo, né? Outra função. Ah, eu prefiro o Redondo. Mais um Redondo é legal. Redondo é mais recuado. Redondo. Eu gosto do Redondo. Redondo é. A gente gosta do Redondo. Véio. Agora, veja, você tem todo o direito de achar hoje em dia. Ô, Aguinaldinho, você gosta do Redondo? Não, gosto. Tenho nojo. Mas o Redondo do Mário Sérgio? Não, desse Redondo eu gosto. O Redondo mágico eu gosto. Agora, tem um jogador que eu gosto muito, viu, Mário? Que é o goleiro reserva do Barcelona. Eu não sei se ele joga lá ainda. O Pinto. Ele jogava lá. Você curtiu o Pinto? Faz uns 100 anos. Até saiu o Pinto? O Pinto saiu? Você curtiu o Pinto? Eu gostei, ele quase entrava, mas quando ele entrava, ele ia bem. É verdade. Ô, Guilherme, se o Mário Sérgio te chamasse pra ir no vestiário, pra ele dar uma preleção pra você ia? Eu ia manjar todo mundo. A preleção? Ô, Mário Sérgio, tem muito jogador que dá aquela olhada lá, o zoião de treino, assim? É, manja rola. Sim. É. Tinha muito. Ah, eu gosto do Mário, ele vai direto ao assunto. Viu? Parabéns. Na época do Mário, repórter entrava no vestiário. E repórter? Repórter, Mário. Manjava também? Não? Repórter e conselheiro. Conselheiro, então, é a barra pesada. Ai, ai, ai. É, tá bom, Edinaldo. Ô, meu velho, me diga uma coisa aí, aproveita, cara. Que o Cuca tá aqui, então, não, também. Tá pergunta, aí, faz a pergunta tá pro Cuca. A gente aqui esperando a perguntinha bonitinha, com volúpia. Não, então a gente não tem pergunta, não. Só foi pra participar mesmo. Então, um abraço. Então tá bom. Então tá bom. Valeu, obrigado. Então tá bom. Valeu, obrigado. Bom, abraço pro Serginho Grossman, que é aniversário dele hoje. Que ele não sempre te convidou pro teu casamento. Nem pro aniversário. Nem pra aniversário, você fica mandando abraço. Nem aniversário, chamou. Mas ele ouve o programa, não precisa. Você tem que ser vingativo igual o Mário. Não, eu agradeço quando as pessoas não me chamam, porque eu não preciso dar desculpa pra não ir. Ele botou outro no teu lugar lá, maior traíra. Pô, Marco Luca. Ele não foi no meu lugar, que eu saí faz um ano já. É que aquele lugar ficou vago, muito tempo. Eu tô muito bem, não tô cavalcante, sou roteirista do programa agora também. Mas você é roteirista? Virei roteirista e ganha também. Mais por isso? Ganha. Lógico, agora, velho. É, agora o agora eu sou elenco e roteiro, pô. Segura a criança agora. Que nós somos. Agora o cara tá, meu, que é isso? Quem escreve tudo que o Rudy faz é eu vou trazer dele. O Tom aqui, é verdade. Eu vou trazer o Tom pra vir falar do Ceará. É irmã do Rudy. Ele torce pro Ceará, ele é roxo. Duvido, pra torcer pro Ceará precisa ser roxo, meu. O Tom Cavalcante é um monstro, velho. Duvido ele vir aqui. Duvido, ele mora lá do seu lado, viu, Benjamin? É, vizinho lá. Apartamento menor que o seu, mas ele não. Duvido. Ele é inquilino do Benjamin. Meu apartamento do Benjamin. É maior cabe do quarto jogo, dele, do Fernando Henrique. É. Muito maior. Outro dia eu fui no, na fui lá pra o João é inquilino do Benjamin. Ah, você foi lá? Outro dia o Benjamin falou, pô, amigo, meu, vem aqui. Amigo, eu queria. Meu, aí eu fui lá. Aí eu falei, passa o endereço. Ele passou o endereço, é. Passou, né? Falou, e aí você chegou? Ele falou, ah, você falou, perdeu lá, não? É, rua tal, quinto andar. Eu falei, não, tudo bem, Benji, o apartamento. Ele deu risada com a cara e falou, quinto andar. É assim, é o único. Que é o andar inteiro. Não, você tem uma ideia. Você tem uma ideia. Olha a humildade, eu nem outro me liguei, dia, cara. Outro dia eu precisei pegar uma coisa na casa do Benjamin. Sabe o que aconteceu? Ó, o mano contando aqui, peraí. Eu tava no quarteirão de baixo. Eu falei, putz, Benjamin, perdi. Eu passei da rua, tô no quarteirão de baixo. Ele falou, não, tem entrada pro meu prédio por aí também. É o mesmo. Quarteirão de baixo. Ah, é. Eu passei por isso também. Não, Benjamin, você quem me deu? Merece. É merecedor, Benjamin. Trabalha muito pra isso. Você merece, não teria problema de falar, não. Olha, vamos lá, o segundo ouvinte do Momento Sem Parar. Vamos lá, gente, deixa isso pra lá. Cada um tem as suas postas. Né? Claro. O Sem Parar e agora. A Zizi? Hã? E a Zizi? A Zizi tem posse. Até no nome. Tem a Luísa. Um abraço pra Luísa Posse. Uma filha maravilhosa. E gostosa, é gostosa. Hein? Já teve aqui. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. A pulseira VIP do seu carro. Olha o refresco. Venha tomar o refresco pra refrescar o calor. Limão de tamarindo que você quer? De nada. Obrigado. É, alô. Oi, boa noite, amigos. Boa noite, quem fala? Oi. Luiz Abidal. Ô, Abidal. Esse é super conhecido. Esse é bom. Verdão. Luiz Abidal, vem aqui pegar no meu joelho. Eu vi jogar com a Mário Sérgio. Fala de novo, vamos de novo, que tá tudo bagunçado. Vamos lá. Uma maior honra ligar no mesmo dia que tá um dos maiores jogadores que eu vi jogar. Obrigado, Lu. Obrigado. O Mário Sérgio jogava muito. É pra mim um dos 10 maiores jogadores que eu vi jogar. Em campo, né? Muito obrigado. É, velho. Ô, Abidal. Ô, louco, bicho. O Abidal, Mário Sérgio. Tanto no profissional, né, meu? Ô, Mário Sérgio, o Abidal é um ouvinte nosso antigo, conhece muito de futebol. Esse conhece, sabe tudo. Ele passa os informamentos pra então, nós. Então, Abidal, aproveita. Abidal de Verdão. Aproveita essa tua sorte de ligar aqui. Bate um papo, você com o Mário Sérgio. Pergunte ao Mário Sérgio. Aproveita que esse dia... Aproveita. Vou contar uma história, então. Um dos jogos que Pitadinha. Eu mais gostei de ir foi um dos primeiros jogos que eu fui, em 79, Palmeiras e Inter de Porto Alegre, no Pacaembu. Foi 1-0 pro Inter, gol do Mário Sérgio. De cabeça. Depois a gente desceu no vestiário. Naquela época, o torcedor entrava no vestiário, tinha toda uma confraternização com os jogadores. Você foi manjar, Abidal? Oi? Você foi manjar? Ah, dei aquela olhada, né? Ah, que delícia. Aí a gente desceu e o Mário Sérgio atendeu a gente super bem. Ele tem aquele jeitão meio isolado, meio ficar meio dando distância, mas ele foi muito gente boa. Que legal. Ele tá bem. Não legal. É isso, 79? É isso? É isso mesmo, gol de cabeça que eu fiz. Isso, exatamente, no Pacaembu. Pra mim é motivo de satisfação, porque... A gente vai ficando velho e não são muitas as pessoas que podem dar esse tipo de depoimento, né, positivo, que nos viram jogar, e, enfim, coisas boas, né? É, infelizmente, lembro, as pessoas só se lembram de coisas ruins. Aquela linha da... Nunca fizeram essa pergunta, Mário. Qual o jogo inesquecível? Aquele que você, quando está no seu momento, você fala assim, puta, aquele foi o jogo que eu fiz. Esse jogo, essa final de Tóquio foi, eu acho que eu tava num dia inspiradaço, né? Deu tudo certo, né? Eu consegui jogar sem errar nada, praticamente nada o jogo inteiro. E aquele que você chegava, puta que merda esse jogo, eu fiz, mas você sabe que eu não me lembro, só tem um episódio que eu lamento, que foi a perna do rapaz que eu quebrei no amistoso São Paulo e Santo André. Em que eu quebrei, querendo quebrar mesmo. Caramba, foi pra quebrar? Fui dando porrada, amistoso, aí o cara começou a querer me dar porrada. E chovia muito, e eu falei pra ele, meu irmão, porra, amistoso. Ele me xingou e falou, vai, futebol é pra homem. Eu falei, tudo bem. Eu fui lá, peguei com o menino lá, com o Tião, que era o roupeiro, falei, traz a chuteira com a maior trava que você tiver lá. Ele foi, pegou, trouxe. E na hora que ele dominou a bola que foi lançar, eu entrei de carrinho na perna de apoio dele. Quebrei a perna dele. E isso é um negócio que hoje me entristece. Na época eu fiquei com raiva, nem pensei, mas hoje eu não faria. Você não pediu desculpa depois? Passou um tempo nunca pro cara? Nunca, nem passou. Quem era o jogador, Mário? Não me lembro. Não? Não me lembro. Não era muito conhecido, não. Não, não era. Fala, Abidão. Tem mais um jogo aí que eu vi o Mário arrebentar, infelizmente, contra nós, né? Que foi São Paulo e Palmeiras, foi 6-2. Ele jogou uma barbaridade. Oi? A gente relembrou, inclusive, algumas passagens. Eu não lembro mais isso. Não lembro. É, eu também não gostaria de lembrar, mas foi o dia que eu... Pra mim foi muito marcante, porque meu pai é São Paulino. E a partir daquele momento, por causa da discussão que a gente teve, nós nunca mais falamos de futebol quando é Palmeiras e São Paulo. É mesmo? É, a gente, nesse dia a gente nem se encontra. Até hoje é assim? Até hoje, até hoje. Cara, até mas... hoje a gente não se encontra. Mas você sabe que teu pai tem razão, né? Eu acho que não. Eu acho que ele está completamente errado. Mas imagina, Bidão. Você vai continuar incendiando o... Evolução da espécie, lógico. Ó, Abidão. Evoluiu, lógico. A gente tá vendo como o mundo tá evoluindo. Não, não tem nada mais hipócrita, Sombra, do que uma relação de pai e filho, em que o pai torce para um time e o filho torce para o outro, e depois acaba o jogo, o pai olha para o filho lá e fala, não, tudo bem, acontece. Não, futebol é isso mesmo. Isso não é um porra nenhuma, velho. Tem que ter rivalidade na família, não, sim. Teu pai, eu tinha 10, 11 anos, quando o Palmeiras ganhava, certo, o Abidão, eu tirava sarro e ele não gostava, brigava. Aí quando o São Paulo ganhava, ele vinha me encher o saco. Aí não pode. Aí, nesse 6x2, a gente tava dentro do carro. E ele, cada gol que o São Paulo marcava, ele olhava no retrovisor e tirava sarro. Bom, foi a partir daquele momento que comecei a xingar, foi aquela puta confusão. Eu tinha, sei lá, 12, 13 anos. E a partir daquele momento a gente combinou de nunca mais se ver quando joga São Paulo e Palmeiras. Mas, Abidal, você já chegou a pensar, será que você é filho dele mesmo? Olha, eu tenho certeza que sou. Olha, ele não gosta tanto de você. Abidal von Richthofen. Por falar em time de coração. Ô, Mário, você nunca torceu pra ninguém quando você era moleque? Você torcia pra alguém? Era Fluminense. Torcedor Fluminense doente. De ir a campo com meu tio, assistia todos os jogos pelos subúrbios da Leopoldina, da Central do Brasil. E era fanático. Depois que joguei lá, perdi todo o encanto. Mas você tinha o sonho de ser jogador? Você tinha o sonho de ser jogador de futebol? Nenhum. Joguei futebol por pura sobrevivência. É, dinheiro. E não tem esse negócio de dar situação boa para minha mãe, pro meu pai comprar casa. Eu nem pensava neles, eu pensava em mim. É verdade, você como jogador e treinador, você era um mercenário? Eu sempre fui. É aquele negócio. Eu acho que muitos podem, cara, você é mercenário, você aluga seus serviços para matar alguém. Aí não. Agora eu vendia meu serviço, meu trabalho, alugava ou vendia para ganhar dinheiro para minha sobrevivência, meu sustento. E da minha família, no caso. Então, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. A prioridade da minha vida, desde que eu nasci, as dificuldades que eu tive, sempre foi ganhar dinheiro. Mas, Omar, você veio de família muito humilde também? Muito. Você é igual aquele amarelo de jogadores que passou fome, não tinha dinheiro para passagem do ônibus para ir treinar. Você teve isso ou era um nível melhor financeiro? Muito, muito. Só escapei porque meu pai tinha um título de sócio-proprietário do Fluminense, que na época era aristocracia do Rio, ela era do Fluminense. O Fluminense representava a aristocracia do Rio. Então eu frequentei, fui criado dentro do Fluminense, enquanto ele pôde manter esse título de sócio proprietário, eu me mantive lá. Posteriormente ele quebrou e eu consegui uma situação de continuar frequentando o clube, porque me tornei sócio-atleta, jogando futebol de salão. Então eu continuo, minha formação toda foi feita dentro do Fluminense. Isso me ajudou muito, porque eu conheci pessoas que tinham um nível legal e pude conviver com pessoas que me ensinavam muita coisa. Isso aí foi quase que uma universidade para mim. Legal, quase história do Mário Sérgio. Bacana. Ô Abidal, grande abraço. Oi. A você, tudo de bom. O próximo jogo do Palmeiras, precisa deixar amanhã. Palpite amanhã? Não, é amanhã. Mas aliás, a última ligação que eu fiz pra vocês foi no dia 2 de dezembro do ano passado. Certo. Em que eu estava em frente ao Allianz, entrando, e fomos campeão da Copa do Brasil. Então você tá, dá sorte. Dá sorte. Amanhã é nós. Fica tranquilo que amanhã nós vamos ganhar do Figueirense. Então tá. Olha, bom, um grande amigão. Abraço pra vocês todos. Mário, obrigado pelo que você fez pelo Abidal. Futebol, cara. Valeu, um abração pra você. Boa. Valeu. Um abração. Valeu. Abração. Vamos lá, terceiro ouvinte do momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com o único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Pronto, Speed. Os freios e o volante estão funcionando perfeitamente. Estamos prontos. Sai daí, Spar. Em gol. Tem gol? É, tem gol. 1-0 Flamengo. Gol de quem? Flamengo contra o Inter. Gol. Nós vamos Ederson. Abrir 5 pontos. Escreve aí, ô Rudy. Inter também. Abre 5. Essa cara, rodada nós vamos abrir 5 pontos. Rapidinho, uma frase só. E o Sport está ganhando do Vitória, do Mário Sérgio. Será campeão? 5 rodadas do campeonato. O Argel deu uma entrevista, babá, falou. O Ponce de Pai vai lá, pegou o microfone e falou assim: ô, Argel, são 5 jogos, velho. Não mete essa mala toda, não, que daqui a pouco começa a perder. Você falou, Mário, pra ele? Ah, mas, cara. Que boca. Não, isso aí, que boca que eu tive. Mas aquele negócio é: o time do Internacional é um time bom, certo? É um time bom. Eu não posso aqui questionar o trabalho do Argel, porque eu não acompanho o dia a dia. Só há uma. Você só tem a condição de aferir o trabalho de uma pessoa se você vê. Se você ficar aqui conjecturando o que acontece, não adianta. Mas a postura dele não me agrada. A postura dele, o discurso dele não me agrada. Alô? Alô, boa noite. Opa, boa noite, quem fala? É o Kennedy. Kennedy, tudo bem, meu? O John? Não é o John, queria então, ser, né? Mas manda o nome completo, como é que é? Se fosse Kennedy, o John, você tava morto. Souza Santos. Kennedy de Almeida? Souza Santos. Souza Santos. Quantos anos você tem, Kennedy? 2.1, Dodô. 2.1 RG hoje. Pô, é o John Fitzgerald Kennedy? É. Você viu só aí? Caralho! Sensacional, hein? É. Pô. E o... Salvou, lógico que salvou. Lógico. Não, não salvou, morreu. Lógico que salvou. Esse qual que é o bairro aí, velho? Esse foi assassinado. O RG vai acertar, não digo nem o Benzinha, mas com certeza como ele é o GPS, man, eu moro em Garatá. Águas de Garatá? Garatá. Garatá. Ah, ali não. Perto de Arujá. Nosso, né? Nosso vizinho lá em Santa Isabel. Santa Isabel é o quintal de Arujá, né? É, ao contrário. É o contrário, é o contrário. É lugar bom pra desovar corpo. Mas Arujá é mais desenvolvido que Santa Isabel, né? Muito mais. Só na sua terra, né? Não, minha terra é São Paulo, viu, velho? Então você tá metendo bedelho na terra dos outros, porque não conhece porra nenhuma, nem Arujá, nem Santa Isabel. Não posso passar por bobagem. Um ignorante. Eu só conheço as duas, mas até que é melhor. Calma, meninas. Não sabe nada. E qual que é o time aí, ô Kennedy? Campeão do século. Palmeiras, então chupa todo mundo. É verde, é verde. Fala aí, Lolo, chupa. Sem parar verde hoje. O Kennedy, hoje tá aqui o Mário Sérgio Pôs de Pai. Pera só uma coisa antes. Fala, Zé Roberto. Mário Sérgio, eu queria falar uma coisa. Que amanhã vão me botar pra jogar de novo, pelo amor de Deus. Você não acha que o Fabrício é melhor que eu? Porque não, joga você. Eu não aguento mais jogar, são dois jogos na semana. Joga você. Eu ainda tenho que correr na Sumaré depois. Você concorda, Mário? Ou com a minha mulher. O Zé Roberto. Bate no peito, Mário, e fala o Palmeiras é grande. Eu não vi ainda, não posso dizer que é grande ou pequeno. Você acha, Zé, que se eu não jogar... Quem deve jogar é o Fabrício, ou você acha que o Egídio, mesmo mal, tem que jogar? Fale você! Eu acho que tem que jogar o Egídio. Eu também! Boa, Mário! Obrigado. Você tá pedindo pra se tirar do time, sabe? Não, eu gosto de entrar no finalzinho pra tocar bola de lado, quando tá 3-0. Só pra fazer meu cupe. Sim. Ô, amigo, mas faz sua pergunta aí pro Mário. Mário, primeiramente, boa noite. Eu não tive o prazer de vê-lo jogar... Mas o meu pai conta as histórias suas, diz que, assim, com todo respeito, que você era meio doido. Jogava muito, mas era meio doido em campo. É meio doido. E eu não sei se é verdade, ele chegou a comentar uma vez, até eu tava acompanhando você na Fox, deve aí ele verdade. Parou pra contar uma história, eu não sei se é fato, que teve uma vez que você driblou todo mundo, sentou em cima da bola. É verdade, Mário? Não, eu vou te ser sincero, essa história não é verdade, não. Até porque eu nunca fui de sentar. Você não sabe que você tá perdendo. Oh, mas, ô Mário, aproveitando essa pergunta, um ouvinte nosso aqui, que fã do programa, o Paulinho Reve, aí, apresentador de TV, etc. E tal, ele fez uma pergunta. Aqui, né? Primeira pergunta dele: qual é a barbada da trifeta no jockey? Olha, vou te dizer, não tenho acompanhado, não, porque infelizmente, se você é aficionado como eu das corridas de cavalo. É uma tristeza você ver em que estado está o nosso Jockey Club de São Paulo. É mesmo, Mário? É um terror muito mal administrado. Vi momentos áureos do Jockey Club, tive cavalos de corrida, frequentava assiduamente, mas há um ano que eu me nego a ver uma decadência tão grande de um lugar que eu gostei tanto. É só balada agora, né, mãe? Não, nem isso tem mais. Ah, parou também? Tudo, não tem mais nada. E num lugar que eu vou te falar, um dos lugares mais caros e valorizados são do Brasil. E a segunda pergunta, ele falou assim, você deu um lençol, você chegou a dar um lençol no Pelé e depois pediu desculpas? Não, eu dei uma caneta no Pelé, no jogo de Santos e Vitória, na Bahia, e pedi desculpa. E ele falou, ah, moleque, isso aí vai, segue tua vida. E eu pedi desculpa porque não foi. Caramba. Foi ato reflexo. Pai pintou na hora, me apertou na marcação, aí eu toquei, mas não foi de sacanagem. E você pediu, foi lá na hora e falou desculpa? Eu pedi desculpa porque, pô, o cara era moleque, eu tinha 19 anos. Tá vendo, Benjamin? Aprenda. Aprenda o quê? Aprenda. Eu não joguei bola. Ô, Mário, e por falar em moleque, conta aquela história da categoria de base lá, que tinha um moleque bonitão, aquele moleque lá que você olhava de novo e falava assim, moleque joga bola, como é que foi? Vou omitir alguns nomes, senão é processo certo. Eu fui técnico de um time que eu não vou citar o nome, e aí assumi. E conversei com o presidente do clube, ele falou assim, ó, nós vamos investir na base, nós temos uma base forte, e nós vamos ter que trabalhar em cima da base, porque nós não temos grana para contratar jogador. E nós vamos iniciar teu time aí só com o pessoal da base. E o cara da base aí é um cara que tem uma experiência muito grande no meio, é conhecido, realmente o cara é muito conhecido. Eu falei, tudo bem. Aí começou, tá, pá, vamos formar o time para jogar o Nordestão, e pá, e primeira semana, segunda semana... Bom, já deu para ver que era lá no Norte, no Nordeste. Nordestão? Nordestão. Ah, deu para ver que era em cima. É, aí, pá, desce três. Porra, moleque, 1,85m, bonito. Porra, cara, só moleque bonito. Três, porra, cada um mais bonito que o outro. Eu falei, que porra, essa no Nordeste, só moleque bonito. Aí a bola começa a rolar, os moleques não jogavam porra nenhuma. Ruim pra cacete. Porra, eu falei, cacete. Era o time da Ford Models? Aí vinha mais três, a mesma coisa, mesmo padrão. Aí chegou uma hora, eu não aguentei. Tinha um técnico da divisão de base lá, que era muito meu amigo, né? Eu chamei ele para um particular, falei assim, rapaz, porra, o cara ficou de me mandar coisa boa lá da base, e, pô, só chega moleque bonito aqui, mas não joga porra nenhuma, quem que tá? Eu falei, o cara seleciona os jogadores no apartamento dele, bota o travesseiro em cima da cabeça para não ver, e os caras vêm por trás e gol. E ele vai só... Esse, os que batem melhor não, só tinha modelo lá, mano. Só vão sendo selecionados pra você. Só vai pegar cara assim, grande, todos eles grandes, muito grandes. Ô, Aguinaldinho, você queria treinar essa base? Você queria ser treinador do Mário Sérgio? Olha, eu só vou responder uma coisa. Eu preciso ir no banheiro. Tchau. Ô, Kennedy, um grande abraço pra você. Citado. Obrigado pela sua participação aqui no Estádio 97, tá bom? Obrigado. Pode fazer mexer rapidinho, Sombra? Faça. É, Black & Decker e Duta Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta. Parabéns. Olha, como ninguém falou ainda o slogan, então você já ganhou a mochila da Duta Máquinas, hein? Oh, obrigado. Era sorteio, mas você foi o último e falou? É. Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa. Parabéns, ganhou um kit exclusivo também do desodorante Extreme. Ó, não precisa de ajuda, hein? Obrigadão. E outra, um prazer mesmo, assim, hoje foi um dia, além de engraçado com o Rude, um prazer sempre escutar as histórias do Mário Sérgio aí, que é um cara fantástico. Como eu disse, eu nunca tive a oportunidade de vê-lo jogando, mas assim, pela história e tudo, e pela pessoa que ele demonstra ser, assim, a transparência e a dignidade que ele passa, assim, pô, é fantástico, cara. Legal, legal. Boa, então tá bom, amigo. Mano, só elogios, hein, mano? Obrigado, irmão, obrigado. Valeu. Isso aí. Todo mundo aí, um abraço. Falou, velhinho. Um abraço. Valeu. E aí, já notou como às vezes basta um adesivo pra começar uma revolução? Por exemplo, ó, lembra daquele adesivo, o Paz e Amor, que representou pra uma liberdade de uma geração? Opa. O No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila. A bolinha amarela e sorridente do Smile fez muita gente sorrir por aí. Pois é, pessoal, agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por esse adesivo moderno e que vai deixar o seu carro ainda mais bonito, com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem, bom, tá esperando o quê para fazer o seu? Procure já uma das lojas Sem Parar,

amigo parceiraço aí. Ó, mais abraço aqui, Marcelo Pinheiro, parceiro. Santista, a galera do WhatsApp aqui, do Clube A, só WhatsApp. Diretoria, família Pinheiro, só... como é que é? Só para super-homens, desnecessária, e também Delixa. Quem mais aqui? Abraço também para o palmeirense roxo Wellington. Wellington Cabeça, tá certo? Um grande abraço a todos aí. Mandar um abraço aí pro Mansur, da Comunicação do São Paulo, porque o Benja só lembra quando a pessoa é presidente ou tem muito poder. Quando a pessoa tem um cargo mais humilde, o Benja não lembra, então vou lembrar. Mandar um abraço pro Mansur. É sangue quanto, bom, Mansur, hein? Quanto tá o jogo do Santos? 1-0, Grêmio. 1-0. O jogo é onde? Em Grêmio. Lá em Grêmio? Lá em Grêmio. E tá se certo. Enroscaram agora há pouco aqui o Edilson e o Lucas Lima, os dois. Esse um olhando aí, na cara do outro, quase se beijaram. Esse jogo vai empatar. Oh, com certeza. Oh, ótimo. Fala, Rudy, Sombra. Você vai fazer show? Show sábado fora, agora. Fora o show que você deu aqui? É. O show, olha só. Teatro MC na Vila Leopoldina. Sim. Próximo RG, mais ou menos ali. Sim. É, mais ou menos. Sábado às 11 da noite. É, só passar o endereço aqui. Avenida Imperatriz Leopoldina, 550. Eu te espero lá sábado agora, não seja rude. Uma banda legal. Faço personagens que eu faço. Um banda, Rudy. Tem a sabatina do Aguinaldo. Entrevisto alguém na plateia. Ah, legal. Eu te espero lá. E o Mário Sérgio, o meu pai disse que era o seu gerente no Banco Safra. Você conhecia meu avô, não sei se você vai lembrar, chama Conrado, falecido. Ah, disse que lembra. Ele mandou um abraço pra você, Márcio Landucci. Ele mandou um abraço. Você não deve lembrar pela sua cara. Chupa, papai. Pai, as pessoas não lembram de tá você. Ele tá limpando o óculos pela 29ª vez. Deixa agora. Ele limpar. Que tanto embaça essa... Não, é que ele me mandou o WhatsApp o programa inteiro. Eu precisava falar. Você vai lembrar dele. Você lembra aquele dinheiro que sumiu da tua conta? Pode ser. Ai, ele. Com aquele limite negado, ele tá pedindo desculpa. Aquele financiamento que não foi dado. É. Aquela taxa de juros aí de 80% ao mês. Pode ser ele mesmo. Aquela saia justa que você ficou lá, mano. Cada grana. Tá falado, Marcião. Legal, gente. Olha, então. Problema no Safra, fale com o Benja, cara. RG, quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea? Rodrigo Simeonato. Legal, bonés Vista Aérea, telefone 3031-2288. E a camiseta do Estádio 97 com apoio de fitcamisetas.com.br. Kennedy Santos. Kennedy, não é Kennedy? É, o Kennedy. Kennedy é o cara lá do... É o saxofonista lá. Mas foi nele que eu pensei. Chato paca. É. Foi nele que eu pensei. E o jogo de dados do Sem Parar? O Edinaldo José. Legal, e a mochila do Ultramáquinas? O Kennedy Santos. Beleza, olha aí, o Kennedy ganhou muita coisa. É isso aí, o Estádio volta amanhã no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito com desconto em folha, sem burocracia na BV Financeira. Também Esser, construindo com valor, Pizza Hut, só Pizza Hut é Pizza Hut. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece, o Extra é gol. Valeu, gente, tudo de bom. Até amanhã aqui.